Navio Energia na Veia, mais uma temporada esgotada. Quarta-feira, dia de clássico, a estrela do time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e comer, bro, abraço. McDonald's, todos os dias um clássico por R$8 cada. Aproveite. Ouviu novidade? Ouviu Energia 97. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Right now, more non-stop hit music. Energia 97. Hora do burn, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito no carro. Então liga logo a rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estágio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? É gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora o estádio não vem com chat, já tá no ar. Legal, tá começando a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. É, senhores, estamos chegando nesse ano de 2018, sempre em nome de clássico do dia, McDonald's. Todo dia aquele clássico diferente, por apenas R$8 cada segunda-feira. Hoje, meus amigos, é dia de triplo crispy bacon e amanhã triplo burger bacon por apenas R$8. Aproveite! Estádio 97, começando. Boa noite ou boa tarde a todos os senhores. Boa tarde. Boa tarde. Aí, aí, feliz 2018. Pô, cadê os fogos? Esses fogos? Fogos? Ó. E ele também chegou. Quem? Seu Bento, seu Bento. Temporada 19, seu Bento tá aí. Pena que não tem câmera ainda, porque os estúdios estão em reforma, mas o topete do seu Bento tá lindo. Pra mudou, né, o visual 2018. Seu Bento é igual a Aquariana, já tá em 2019. Né? Mas já vai tirar o topete, né, seu Bento? Tá bom, né? Vamos, né? Vamos que tem as notícias boas. Tem notícia boa, é? Tem um time desfarcado, tem time que não contata ninguém. Cadê o Mano? O Mano tá aí, o Mano? Fala, Dudu, tudo bem? Tudo bem, Mano? Apareceu. Beleza no novo aí, rapaziada. Não, eu tava ouvindo vocês falando aí, só que eu acho que vocês não estavam me ouvindo, mas agora estamos na área. Fazer de conta que a gente não se viu no sábado, que a gente não foi no casamento do Alê. Feliz ano novo, mano. Feliz ano novo, gente. Que saudade de vocês. Eu como não vi. Aquela disfarçada, né? Eu como não vi. Você não foi no RG? Ô, RG, você não foi no casamento? O RG não foi no RG? É, do Alê? Ah, quero aproveitar e desejar o Alê e a dona Encrenca toda a felicidade do mundo. Né? Toda a tá na noite, toda mel, paz, hoje? Toda tá valendo paz. Bolão? É, toda a paz tá e valendo, tranquilidade. Tá valendo o bolão, tá valendo, hein? E bom 2018 pra você, viu, mano? Embora você tenha sumido, quando eu anunciei que tava aí na terra de Maurício, você sumiu, né? Ah, como deu assim, perdido, RG? Pô, você não viu lá você no anunciou, grupo? Você anunciou pra quem? Pra mim, não. Tá no nosso grupo do estádio. Botei no grupo lá, tô em terra. Ah, RG. Ô, RG, você tem que mandar um zap pra mim. Falou, mano, tô na área. Aí, ô, Domênico, quando o cara quer falar alguma coisa ou não, fica mandando em grupo. Concordo. Aí, imagina. Mas não é o primeiro perdido que ele dá, né? RG número 2, teria o maior prazer do mundo em te receber na sua cidade. Pois é, mano. Fiquei aí, fui lá no tal do Museu do Futuro. Você é paquitão, né? Só um detalhe. Você é paquitão, você vive na Zona Sul. Eu sou Zona Oeste, sei, lá no fundão. Sei, mas não engano. O RG não é carioca. O RG é de Ilhéus. Ilhéus? É. Não, ele só foi, ele só foi gerado lá. O que que ele falou? Ele falou que Rio de Janeiro é sua terra. Receber você na sua terra. Não, não. Minha terra é de Ilhéus, mano. Depois eu fui pra Salvador. Mas tô sabendo que o pessoal lá da Fox vai montar agora estúdio em Ilhéus e vai mandar mudar todo mundo pra Ilhéus. Meu Deus. Imagina, você é louco. O mano vai, é o seguinte. O RG, Sombra, ele só saiu do testículo esquerdo em Ilhéus. Ele viveu toda a infância dele no Rio de Janeiro. É. Soltando fogos em cima do barraco, não, sabe? Avisando que a polícia chegou. Não, a história é longa. É o precursor do Dança da Motinha. A história é longa, mano. A infância foi um pouco Vila Maria e um pouco Bexiga. Fundador do Bonde do Tigrão, né? Boa. Ei, verdade, do Tigrão. Né? É isso aí. Tá certo, seu Bento. 2018, e aí, vamos começar aqui com quem, hein? Vamos começar com o Corinthians. Coringão! Saindo, saindo, não muda nada, hein, Marcão? O Xi continua, né? O Xi continua? Você vê ou vira? Vamos lá. Corinthians. Fala aí, ó. Como assim tá rindo? Eu não entendi a risada. Marcão. Os caras deitando aqui já, mano. O que, que é isso aí? Vamos lá, o Corinthians. Camada de otário. Corinthians está vendendo aí o Steven Mendonça. Né? É. O jogador vai render cerca de 1 milhão de euros. Aí, quase... Manchester, né? Manchester United? Não, né? Eita! Amiens, da França. Como? Amiens. Amiens. Mas ele vai Amiens ou... Sensacional! Primeira! Sensacional, eu não conheci esse time, que divisão é? Boa, puxador, bom 2018. Já? Mas, é, né, Amiens versus Montan. Pode ser, né? Vai render quase 4 milhões aí o jogador. O Corinthians tem 50% dos direitos do atleta. Certo. E é isso aí. Corre também pra tentar manter o Balbuena, né? Estender o vínculo aí com o jogador. Balbuena. Como é que tá? Balbuena. Tá o Balbuena, mano. Balbuena. E aí, vai ficar o Balbuena, mano? Então, Bento, o negócio é o seguinte, Bento Vieira, meus amigos que estão aí no estúdio, a diretoria do Corinthians disse que enviou uma proposta de renovação para o Balbuena quando o Corinthians estava jogando lá aquela partida com o Racing pela Copa Sul-Americana, vocês lembram, não lembram? Sim. Segundo a diretoria do Corinthians, a proposta foi feita naquele momento, mas na boa, cara, quando o Balbuena começou a jogar e a galera viu que de fato aí era um bom zagueiro, os empresários do Balbuena tentaram uma aproximação ali para estender o vínculo, a diretoria do Corinthians deixou um pouco para lá e falou, depois a gente vê. Na hora que o cara começou a ganhar o status mesmo aí de talvez o melhor zagueiro do Cone Sul, segundo o Sombra... Eu nunca falei isso não, seu velho. Falou sim. Então, velho, o bagulho é o seguinte, é oferta e procura, cara. Ainda mais a escassez de bons zagueiros, tá na cara. Tá difícil. Ninguém tem hoje, a não ser o Santos, que tem aí um quarteto de zagueiros ali que eu gosto. Mas com relação ao Santos aí, cara, é difícil você pegar aí... 3, 4 times aí no Brasil que tenham aí 2 bons zagueiros que você diga, porra, esses caras aí quebram bem o gás. Ah, mas a zaga do São Paulo é boa. Ah, você é louco? O Rodrigo Caio, com aquele moleque lá, saiu do inglês e foi bater uma bola? Não dá, irmão. Mas você que fica passando, pô, Rodrigo Caio é seleção. Mas eu gosto do Rodrigo Caio, mas ele parou de jogar bola, Sombra. Não dá pra falar que hoje o Rodrigo Caio é um cara confiável, não é. O Arboleda também é aquele jogador meio, sabe? Ah, ele é bom, hein, mano. Então, mas é aquele cara, Motinha, que... Não, é meio estabanado. Ô, mano, eu quero dizer assim, bom, aquele bom, nota 7. Ele é um mina genérico, velho. Não tô falando assim bom pro Brasil, é uma zaga boa, nota 10. Tô falando uma zaga boa, pro Brasil, velho. Mas assim, ó, por exemplo, o Arboleda é o tipo do cara, se ele tivesse o Jeromel do lado... Nossa, cara, ele ia voar. Mas do lado do Jeromel, Vieira, você joga, irmão. Não, quando você joga, não joga, não. Semi-impossível. Ele atrapalha o Jeromel. Categoria subóbito, como diz o Ale. O Jeromel dá um chute na barriga dele, velho. Então, mas é que tá, o Bento. Tem essa parada aí do Gustavo Scarpa, tem a parada aí do Henrique Dourado também, que parece que já tá praticamente acertado aí com o Esse é empréstimo ou não? Ou definitivo? Então, viria aí definitivo, Dourado, o Bento. Dourado. Só que a parada é a seguinte, o Corinthians ele pagaria 8 milhões de reais por 50% do jogador. O Corinthians ele tem aí no pacotão que ele quer trazer do Fluminense, ele tá viabilizando aí o Henrique, ele já foi dispensado pelo Fluminense, só tá esperando dar baixa no contrato, dar aquela baixa no gravame, né, como se fosse um zagueirão. Sim, para que o Corinthians possa fazer um novo contrato, porque o Corinthians já tem as bases acertadas com o Henrique também, assim como com o Henrique Dourado também, só tá esperando esse Dourado finale. Sim, o Dourado jogará no Coringão agora em 2018. 9 milhões, né? A menos que aconteça uma tragédia. Parece que 8, Motinha, 8 por 50% do passe. É, mas eu acho que o principal jogador aí, parece que o São Paulo tá entrando na briga também agora aí, é o Gustavo Scarpa, cara. É disso que o São Paulo tá bem forte, viu, mano, nessa história do Scarpa. Então, porque o São Paulo, Mota, diferente do Corinthians, o São Paulo, além dos jogadores que ele tá oferecendo, o São Paulo parece que quer colocar dinheiro na jogada também. Sim. É, pelo que eu fiquei sabendo, a diretoria do Fluminense ali junto com o Abelão gostaram mais dos jogadores que o Corinthians teria proposto no negócio. Só que pelo fato do São Paulo ter oferecido dinheiro junto, porque o São Paulo teria oferecido o Júnior Tavares, aquele Lucas Fernandes, e naquela oportunidade, quando o São Paulo ofereceu a princípio, foi o Bufarini, que acabou acertando com o Boca. Agora o São Paulo colocaria um outro jogador na jogada. O Corinthians ele teria oferecido aí alguns jogadores aí, entre eles o Giovanni Augusto, só que aí o Marquinhos Gabriel, que interessa, o Abel Braga, ele falou que não queria o Carille, não quis liberar, e o outro jogador seria o Luca. A diretoria do Fluminense junto com o Abel gostaram mais aí desses jogadores que o Corinthians teria oferecido. Nossa. Se entrasse o Marquinhos Gabriel na jogada. Abelão deve estar feliz, hein? Nossa senhora. É, não, mas na boa, RG, desmontado, para perdendo tudo, hein? Não, mas para pensar, Fluminense o Scarpa aí, hoje meio time, é um jogador, mano, que tá insatisfeito. Perdeu meio time, mano. Mas é que tá, mundo, perdeu, pô. Quem de qualidade? O Diego Cavalieri, mano, parece que engoliu uma tábua de passar. Não, ai, ele goleiro no final, mano. Bom goleiro, mano. Pô, tá de brincadeira. Ô, mano, no final ele pegou bem, mano. Porra, o Diego Cavalieri é um baita goleiro. Perdeu o goleiro, perdeu o centroavante, perdeu o Scarpa. Então, mas aí tá, ô Domênico. Metade do time aí. Perdeu a espinha dorsal, ué. Espinha dorsal. Você pega lá o Henrique, o zagueiro. O Henrique, o zagueiro. Essa bola toda. Inclusive, eu sou contrário à contratação do Henrique, mas acho bom, mano. Mas pro Fluminense é uma perda. Já foi. Claro, com certeza. Não é perda pro Fluminense. É. Pro Fluminense vai perder. Ele pode não ser um grande orão, mas pro Fluminense ele é, ué. Ele é bom. Tanto que o Corinthians. Tanto que o Corinthians tá querendo contratar ele pro lugar do Pablo, né, mano? Exatamente. Então, mas é aquele bagulho lá. É oferta e procura, é o que eu falei. É, Domênico Gatto, se você tá com fome, irmão, qualquer pão com manteiga é banquete. Você não vai ficar escolhendo um monte. É, tá com fome. Mais ou menos, é igual hoje. O ceifador, o ceifador hoje é isso que você tá falando. Não acho. Ele é fraco, o tecnicamente falando, há 10 anos atrás, ninguém queria. Você prefere quem? Mas o Domênico, a gente tem que falar. Quando ele jogou no Palmeiras. Tem que falar do cara hoje. Não, sim. É que hoje o futebol. O futebol brasileiro, num nível geral, né? Tecnicamente falando, ele caiu absurdamente. Mas ele caiu de uma nota. Mas, Domênico, se o ceifador, cara, caiu pra 4. É isso, Domênico, essa é a verdade. Se você parar pra pegar os números do ceifador no Palmeiras, não foram ruins, não. Não, cara. Não foram ruins. E nem no Fluminense. É que ele pediu muito. Ele só foi no Palmeiras porque pediu muito. É, o problema, mano, é que ele é aquele jogador caneludo, né? Ele, o Jô, é tudo nesse patamar. E é o centroavante tem que fazer gol, velho. Não, tudo bem. Mas o Jô ainda é mais completo que o ceifador, eu tô dizendo ao contrário. Eu tô dizendo assim, se você comparar a centroavantes do passado, porra. Esse cara não tá entre os 100 maiores. Domênico, tem que parar, não, é isso que eu tô fazer falando. Esse comparativo aí, parar de ser saudosista, os tempos mudaram. Não, cara. Não é saudosista, antigamente, hoje. Ué, você tá falando, se pegar aí alguns anos, você vai falar de Ronaldo Fenômeno, de Romário, você vai falar de Luizão. Não, mas hoje, não dá. Vamos pegar hoje então, pega hoje. Você acha que é nota que o ceifador? Me fala então, Domênico Gatto, 5 centroavantes do futebol brasileiro que são melhores aí do que o Henrique Dourado. Joga no Brasil? Agora no Brasil? Não, tô falando que joga aqui. O Prato já tá vendido. Mas acabei de falar. Fred. Mas eu acabei de falar. O Jô também foi vendido. Mas não, pera só um minuto. Vocês não entenderam o que eu falei. Eu falei que no futebol brasileiro ele é disputado a tapa. Porque o nível do futebol brasileiro caiu. Ele caiu absurdamente. É isso que eu tô falando. Lógico, o ceifador hoje, o Jô, são os caras aí. O Fred, é os caras do momento. Mas se você pegar... Pô, até o Ricardo Oliveira. Há um tempo atrás... Pô, os caras... Pô, nossa, você tá de brincadeira. Cai de um nível de nota 7 pra nível 4. Mas aí, mas a gente não pode se remeter ao passado. É o que tem. Mas é o que tem. Mas é isso que eu tô falando. Mas vocês dois estão falando a mesma coisa. É o que tem pra hoje, gente. É o que tem pra agora. E detalhe, né? Por exemplo, o São Paulo vendeu hoje o Prato. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí. É. Mas quem fez mais gol que o Prato? O ceifador. Sim. O ceifador fez mais gols que o Prato brasileiro. Mas vocês não podem finalizar as manchetes do Corinthians sem falar a coisa mais importante. Opa, que eu soube. Qual? Tem alguma coisa importante? Pagaram que não foi dita? Não, 1.600 presos não voltaram do indulto de Natal. Então pode ser que o Corinthians seja uma das maiores merdas do Campeonato Paulista. 1.600? Esqueceram. Você pode ir lá fazer uma visita íntima. Segue o jogo, sem falatório. Os caras não aprendem. Todo São Paulo. Vamos, tricolor. Ih, rapaz! E o que? E o que? Chupa, calma. Trouxa! Vamos lá. Chupa, trouxa! Ah, vamos lá, que entende, velho. Tricolor teve partidas e chegadas. É, nossa, agora partidas e gostei do partidas e Fontenelle, partidas e chegadas. Foi filósofo agora. Charge poética, hein? Idas e vindas. Era legal. Idas e vindas. Partidas, vamos lá. Né? O Hernanes não teve jeito, o Tricolor tentou até o último instante. De qualquer jeito, o Hernanes tentou. Isso vai fazer falta. Não adianta, o chinês que é o cara lá, o Manuel Pellegrini, lá viu que o cara tá jogando muito e falou: vem logo. Vai voltar com o Yakisoba, Hernanes. É, e hoje ele chegou lá, na Espanha, né? É. Fez um vídeo falando que realmente conversou com os caras e não vai ser liberado. Assim, não vai ter jeito. Não tem jeito. Ah, o eBay Fortune lá, que é o time dele, né? Que aliás era o time que o Aloysio, o Boi Bandido, também tava. Eles fizeram exatamente o que o São Paulo fez com o Cruzeiro, cara. É. Tipo, ó, traz o jogador aí, tem a multa. Se quiser pagar, paga. Então, entendi. Um abraço. Tem jeito, tem conversa. O Prato, por 11 milhões de euros, tá indo embora. 11 milhões e meio de euros. São Paulo pagou. Aí, Domênico, o último apaga a luz, né? Ai, ai, ai. O São Paulo pagou 6 milhões e meio por ele. Isso. Né? E o São Paulo vai receber 8 milhões e meio. Que dá 35,4 milhões de reais. O São Paulo tá lucrando 13 milhões de cara, né, de reais em cima da história, e o São Paulo pode ainda receber no futuro, depende do aproveitamento. O São Paulo vai receber 32,90 milhões. Não. Não, não. O São Paulo pode receber 3,5 milhões de euros, Dodô. É... Tá aqui, ó, informação. Não, mas tá condicionado a metas, no caso, se ligar título, coisa do tipo, né, Motinho? Sim. Exatamente. Só passando uma coisa, que tem gente que fala assim, mas o São Paulo não tinha metade? Segundo a informação do Globo Esporte, se você for pegar metade de 11 milhões e meio de euros, a metade vai dar 5 milhões e 750. Por que o São Paulo ficou com 8 milhões e meio de euros? Segundo informações do Globo Esporte, seriam cláusulas que existiam no contrato entre São Paulo e Atlético, que fizeram com que o São Paulo, desses 11,5, ficasse com 8,5 de euros. Legal, a torcida comemora o lucro, né? É, eu não quero comemorar lucro, eu não vou comemorar nada. Eu quero é saber quem vem pra gente ter um time que não seja medíocre. Diego Souza. Eu quero saber quem vem. Não, mas Diego Souza chegou? Não, Diego Souza sim. Mas o São Paulo, quando tinha o Prato, o Hernanes, ele já precisava do Diego Souza. Agora ele já precisava do Diego Souza. Entende o que eu quero dizer? Agora vai embora dois e... Porque o São Paulo só tinha dois meias, o Hernanes e o Cueva. Sim. Quando um não jogava, era um Deus nos acuda, principalmente se não jogasse o Hernanes. Sim. Era um Deus nos acuda. E o Cueva, em vários jogos que ele não pôde atuar também, o São Paulo ficava extremamente fraco, sofrível. Então o São Paulo já precisava de um Diego Souza quando já tinha Hernanes e Cueva. Sim. Então hoje o São Paulo não tem o Cueva, ou melhor, tem e não tem. Que o Cueva também é o Valdívia versão tricolor. Diz que se reapresenta amanhã, hein, Sombra? Então. Mano. Mas ele é uma dor de cabeça danada. Cada vez que ele for servir lá o Peru, meu amigo, vai ser atraso, vai ser essa merda. Gosta de um Peru esse cara, viu, velho? Irmão também. Então. Vá pro inferno. Isso. O que acontece, cara, é que assim, o São Paulo já precisava do Diego Souza quando tinha todos. Agora o São Paulo perde o Prato, perde o Hernanes. Mas pegou lucro. Pô, bicho, quero que se dane, é lucro. Quero ver então esse lucro reverter em contratação pro time, pra gente não ter um ano medíocre. Mas de repente fechando o Scarpa agora, Sombra. Fechando um lateral direito aí. E fechando um atacante de velocidade. Porra, fechando aí o time inteiro ainda. Não, três jogadores. São Paulo já precisava de um outro atacante, né? São Paulo, então... Tinha perdido o Gilberto. Um dos atacantes que o São Paulo tá de olho é aquele Marinho, cara, que jogou no Vitória, que antes de ir pra fora aí. Também joga no time chinês, né? Então. Joga no time chinês. São Paulo, né? Mas é uma negociação difícil, viu, Marcão? Tava falando. É que nem o Aloysio lá, o Boi Bandido também. Ele tá negociando com o rival do eBay lá e provavelmente não volte. Mas o Marinho, ele tem a intenção de voltar, pelo que eu fiquei sabendo aí. Então, e aí hoje à tarde... senhores. Pegando o Vitor Ferraz, soltaram a bomba de que o Robinho poderia, né? Que interessaria o São Paulo. Robinho. Interessaria ao São Paulo. O boato do dia, não sei, pode ser que você tenha fundamento. Não, saiu no Globo. O possível interesse do São Paulo pelo Robinho. Que o Dorival teria aprovado, a direção teria aprovado, mas que eles teriam lançado essa no ar assim, pra ver qual é a reação Ah, da torcida. É, também tem isso, né? Né? Que o Grêmio estaria na parada pelo Robinho, né? O Grêmio. Então, não, isso não, aí o diretor de futebol do Grêmio negou, viu, Mota? Falou que não tem nada disso, dinheiro, não. Vocês também estão ferrados. Não, não, não é nem perfil, cara. Não, não tem nada a ver. O Grêmio é o pobrinho que foi... É, o Grêmio, a gente pega as rebarbas e é campeão com as rebarbas. Deixa pra nós. Isso é verdade. É, pior que é verdade. Paulo Miranda. Pior que é verdade. Paulo Miranda, seja bem-vindo. Mas é verdade. A apresentação do Paulo Miranda. O Paulo Miranda. Meu Deus. Ele conseguiu confundir o Grêmio com o Inter, só isso. Você tá brincando. O cara tá na arena do Grêmio vestido de azul. A torcida deve ter achado legal. Qual o Paulo Miranda? Hã? Qual o Paulo Miranda? Aquele que era do São Paulo. Cara do Grêmio de São Paulo. Nossa! O Grêmio, ele foi pra cima do cara achando que era o Miranda que tava no Atlético de Madrid. Não, mentira. E falou assim, ó, vamos trazer o Miranda. Foi o Grêmio. Os caras falaram assim, vai buscar o Miranda. Aí o cara trouxe, tá aí, pô. É o Paulo Miranda. O Miranda, viu, Domênio? O Miranda verdadeiro, esse aí, também ia ser reserva do Grêmio também, então não muda nada. Pra quem achou que a Portuguesa tinha falido, tá aí, a Portuguesa agora é tricolor gaúcho. Joga lá pra nós, Cortez, Fernandinho, dá pra nós que a gente leva a Libertadores. Pode ver. A gente viu no Mundial. Marcão, mas então assim, tem esse lance do Robinho que não sei se foi jogado na mídia pra ver se colava ou não, mas tem uma grande rejeição por parte da torcida do São Paulo. Eu vi você é a favor, Sombra, da contratação do Robinho? Olha, eu acho que futebolisticamente ele tem futebol pra dar pro São Paulo, sim. Agora, você vê qual o nível de interesse que ele tem ainda de jogar. Porque, Sombra, o final do ano dele foi sofrível, cara. E por cara. Quanto? É, hã? E por quanto? Esse futebol que ele tem. Não sei. Aí ele que é o turu, né? Eu me preocupo agora. Nesse por quanto, eu entendo que o São Paulo também não vai fazer loucura, nenhuma loucura do tipo, vou pagar R$1 milhão, é 800 mil reais. Mas porque também não teria. Entendeu? Então, e assim, não vai, eu também não vou me permitir agora ficar pensando agora quanto que vai pagar no salário dele, se vai pagar. Do mesmo jeito que eu não tô preocupado agora se o São Paulo teve lucro com prato ou não. Eu quero saber é ter time bom. Mas eu, pra ser sincero, ao invés de investir essa grana no Robinho, eu tentaria o Gabigol, cara. Eu acho também. Mais jogador. Nossa, do que o Robinho. Ah, acho mais entre jogador Robinho e Robigol, eu pego um talento novo, o Domênio. Robinho, com certeza. Só por ser novo. Moleque ainda. Pega um talento novo, pega um manchete aqui, rapaz. O Robinho é morto, desculpa. Robinho é morto. Eu não gosto dele nem dentro de campo, nem fora. Ó. Votação, o Gabigol levou o prêmio de pior estrangeiro do futebol. Tudo bem, Itaí, mas, assim, mas ele foi mal lá, realmente. Mas no Santos aqui, você achou que ele foi mal? Ah, mas tem jogador que às vezes joga num time só. Aí não dá pra medir. O Hernandes era reserva lá na China. Desculpa, eu honestamente, pra jogar, olha, pra jogar um ano. Sabe qual foi? É sério que eu vou falar aqui, não é zoeira. Foi os parceiros, ele não levou. É verdade. Não, pode ser. Foi sozinho pra lá. Agora, pra jogar um ano. Mas eu gostaria próximo, do Gabigol. Eu não tenho dúvidas, tem que escolher entre um e outro. É o Robinho, não. O Robinho pra mim é um ex-jogador. Ele tá no caminho do Robinho. O Robinho velho. É, pode ser o que você quiser aí. Já que é pra uma perna só, Minas, é melhor que o Gabigol. Já que é pra pegar alguém de Minas, Marcelo. Se eu sou o São Paulo, eu vou atrás do De Arrascaeta, cara. O De Arrascaeta quer ficar, então, ele não quer ficar no inclusive, Cruzeiro. Inclusive, tá fácil. A gente não consegue contratar o Scarpa. Mas, pô, mas eles estão com dinheiro agora. Agora eles estão com dinheiro. Os americanos ofereceram 20 milhões de reais pelo Arrascaeta e não teve negócio com o Cruzeiro. Imagina. Como que o São Paulo vai chegar agora e contratar o Arrascaeta? Ainda mais que a gente não liberou o Hudson. É, mandou voltar. Vão dar um real de desconto. Esse cara tá puto com o São Paulo, real. Mas nessa eu tô com o Dodô. Eu acho que o. Não, não dá. Tô totalmente contrário ao Mota. Amém. Amém, porque eu não gosto do Robinho, nem dentro nem fora de campo. O interesse em gostar. Eu destaco. Não gosto. Qual vai ser o interesse do Robinho se ele vai vestir a camisa com vontade? A mesma questão eu faço sobre o Gabigol. Porque não interessa falar se o cara tem 32 ou tem 20. O Gabigol, ele também não teve o menor interesse de jogar na Inter de Milão. Então. Ele então, mas o Robinho, Sombra, a diferença de um e de outro é que o Gabigol é um moleque novo e ele sabe que pra carreira dele deslanchar, ele vai depender desse bom ano. Também, eu também, o Marcão nessa. Agora o Robinho, não, o Robinho já tá em final de carreira, tá meio rodando. Ele já tá aposentado. Que vazou recentemente. Vocês chegaram a ver isso daí? Do quê? É, o Gabigol, Sombra, a irmã dele tava fazendo uma live. Inclusive, ela tava comentando aí com os internautas que estavam participando da live dela lá, a possibilidade do Gabigol voltar pro Santos. Sim. Aí ele falou, estão falando um monte de M aí que eu vou voltar. Quero ver pagar. Ah, eu vi. Quando ele diz quero ver pagar, é com relação aos salários dele. A Inter de Milão, Sombra, já sinalizou que empresta o jogador. Só que clube vai pagar hoje o salário que o Gabigol recebe lá, de quase 300 mil euros? Mas o Gabigol ele recebe quase 1 milhão e 200 mil reais por mês. O Benfica tinha emprestado, pegado um empréstimo e pagava só 400 mil reais, mano. Então, mas é que a tá. A proposta é que eles pagariam 60%, mano, do salário a dele. A Inter, quando o Gabigol aí saiu lá de Portugal e voltou pra Itália, ela falou que até empresta o jogador, mas ela não quer ficar com esse custo. Ela não quer ficar com esse custo. É, então o Gabigol hoje é uma bomba, Sombra. Que clube hoje vai pagar R$1 milhão pro Gabigol? Não, cara? Mas, mano, não. Sem pensar no salário, mano, você escolheria o Robinho ou o Gabigol? Hoje. Olha, são duas situações, Motinha. Primeiro eu vou falar do Robinho aí. É, o Robinho hoje eu não acho que é uma boa, principalmente pelo processo que ele tá respondendo na Itália por violência sexual, no qual ele foi condenado em primeira instância. Isso aí, cabe já, recurso? Isso aí eu concordo. Foi isso que eu cabe falei. Recurso? Cabe recurso. É, eu acho que a gente não pode execrar ninguém aqui até que se prove que realmente o cara é culpado do fato. É, mas que ele foi condenado na primeira instância, ele foi. É, a justiça italiana, ela tem uma série de níveis aí que você pode recorrer, uma série de instâncias que você pode ainda apelar para poder se defender. Então vamos aguardar o desfecho. Mas hoje, por esse motivo, principalmente, que ele foi de fato protagonista. Ele jogou muito naquela virada do Atlético contra o Cruzeiro, ele marcou gols, deu passes aí, etc. Concordo, jogou demais. Mas pega quantas partidas o Robinho fez dentro do Campeonato Brasileiro. Em determinado banco, momento, né, ele ficou até no banco. É, foi boa parte. Ele fez 11 gols ano passado. 11 gols. Boa parte do Campeonato Brasileiro. 11 gols. Pra você ter uma ideia, o Atlético Mineiro, ele até fez uma proposta de renovação pro Robinho. O Robinho, ele ganhava em torno de R$900 mil dentro do Atlético Mineiro. De 800 e pouco a 900 mil. O Atlético ofereceu 350 para ele renovar, ele não quis. É aquele tipo de proposta que você faz já para ouvir ou não. Só para não falar, não sinalizei com uma possibilidade de ficar. Mas hoje, 350 pau pro Robinho é um suicídio, cara. Pela bola, mano, quem tá jogando, tá jogando nada. Não, eu concordo com você. Eu não faço restrição ao futebol do Robinho. Como eu disse, se ele que tiver vontade de jogar, é uma coisa. Se ele tiver vontade de jogar, acho que é um jogador diferenciado. Eu também acho. Acho que ele tem uma qualidade técnica diferenciada. Eu acho que ele é um cara que sabe fazer gols, ele tem assistência. Até, eu não vejo como comparar entre Gabigol e Robinho, tecnicamente falando. Ah, não dá nem pra comparar. O que você vai falar é assim, um é muito mais jovem do que o outro, né? O que eu coloco em questão é qual seria a vontade do Robinho realmente de mostrar futebol. Qual a vontade do outro, né? Como você mesmo disse, né? No Galo, ele não se destacou tanto, um ou outro lance e tal. Então, isso é mais o que pega. Não sei se a presença do Dorival, que já foi treinador dele, poderia, de alguma maneira, mexer com o jogador. Você sabe que é aquele cara que chega e... Ah, agora eu vou dar meu último suspiro aqui na carreira. Não é não? É que ele chegou chegando no Galo. É, ó, né? Ele chegou arrebentando. Não, mas o Ronaldinho Gaúcho, ninguém acreditava nele, né? Quem? Ninguém acreditava mais nele. E no Atlético foi o Ronaldinho Gaúcho. Sim, arrebentou. E aí ele foi arrebentou. Ganhou a Libertadores e tudo. Agora, além de tudo isso... Todo mundo achava que já tinha acabado. É preciso entender... Se viesse o Robinho, como seria o esquema tático? Porque o Diego Souza, ele não é um jogador veloz. Sim. E o Robinho também não é um jogador veloz. Então, se viesse o Robinho, como que seria para que o São Paulo não fosse um time travado? Para um time que realmente tem boa técnica, mas hoje a gente sabe, o futebol demanda velocidade. E o próprio Dorival, ele quer um time mais agressivo e que tenha velocidade, né? Então, agora, tecnicamente, eu acho que o Robinho é um jogador maravilhoso. Só que é aquela coisa, cara, né? Os últimos momentos dele não foram muito bons. O Marcos Guilherme não pode sair desse time, então, Sombra? O Marcos Guilherme só não pode sair desse time? Pode sair sim. Porque o Marcos Guilherme, cara, é um jogador comum. Mas é o cara mais rápido que a gente tem ali na linha de frente, né? Não, sim, mas aí, tem até o Brenner lá da base. Tem o Brenner. Ah, sim, mas... Você tem o Brenner da base. Também, né? Então... Acho que o São Paulo tem que apostar. Né? O São Paulo tá com uns 8 jogadores da base treinando no profissional. Sim. Ainda acho, mesmo que o São Paulo traga Scarpa, com o Diego Souza, ainda acho que se o São Paulo tiver um up nesse ano, vai ser em função de possíveis jogadores da base. O diferencial, para mim, estará no possível jogador da base. Senão. E o Dorival acho que vai ser mais um ano bem mediano. Ele trabalha bem, não é, RG? Com a molecada, essa seleção da base. Ele é um cara que conhece de molecada de base, né, velho? Bom, Dorival é isso. Tem olho clínico pra isso. Né? E outra coisa também, Sombra, a gente tá falando do processo do Robinho aí, quem tá entrando em processo lá com o Fluminense é o Gustavo Scarpa, né? Já entrou. Não, já entrou. Hoje a juíza... Perdeu. Não, a juíza falou que a defesa tem que apresentar em 15 dias, né? Mais elementos... Pra poder dar continuidade no processo. Pra poder dar continuidade. Não vai ser uma bucha isso aí não, cara? Não, você viu que ele, o Fluminense pagou ele, só que ele já tinha entrado. É. Isso gerou um mal-estar ferrado no elenco do Fluminense, porque ninguém recebeu nada, cara. Olha aí. Quer dizer, o Fluminense tentou não entrar na justiça pra evitar com o Scarpa, que ele entrasse, só que aí já tinha entrado, estourou, né? E tá todo mundo agora querendo cobrar o Fluminense. É, eu acho que ele já tinha entrado dia 22 de dezembro. Né? E eles foram pagos. O pessoal, o staff do Scarpa entrou com o processo no dia 22 de dezembro. E o Fluminense aí pagou, o Fluminense agora, pagou agora, no começo do ano. E ele não pôde nem comprar nada no Natal pros filhos? Caramba, hein? Ah, e aí, essa história toda aí. Fez fiado. É, mas falaram que eles estavam devendo desde o ano passado, 13º. Né? É, mas muito tempo. Acho que o Fluminense tá indo pro lugar que deve. O processo lá diz que. Deve ir faz tempo. O Scarpa pede quase 8 milhões de reais. É, então, é muito dinheiro, porque o cara tá devendo tanto tempo assim. Mas aí, de repente, você contrata o jogador. Aí começa esse negócio de recorrer daqui, recorrer de lá, e o cara fica impossibilitado. Mas, Marcão, o Fluminense vai ver, ó, que já entrou nessa de entrar em processo, sabe, vai ser essa novela. Tem que tentar um acordo. Ele vai tentar, né, um acordo com o São Paulo, certeza. Eu acho. A mesma situação do Zeca, né? O Zeca também tá meio uma novela. Tá. Mas, ô Motinha, com relação aí do Scarpa, eu tinha ouvido uma informação de uma pessoa ligada a ele, que ele gostaria de jogar a Libertadores, né, velho? Isso aí seria talvez aí uma vitrine melhor, né? Pois é. Então, eu não daria como favas contadas aí, por mais que o São Paulo esteja à frente no negócio agora. O mano dando umas cutucadas, olha só. Não, mas é verdade, porque o Corinthians ainda não desistiu, não. Não, mas o jogador. Mas o jogador aí tá no Rio. Se o jogador tiver que escolher entre São Paulo e Corinthians, o cara escolher o Corinthians, o cara é louco, né, velho? Nossa, não. Que deitada. Louco não, ele vai jogar Libertadores e vai pegar o Real Madrid vai cair no final na primeira fase. Final do ano você vai pegar quem? O Amigos do Denilson? Primeira fase, seu trouxa. Amigos do Raí contra o Amigos do Denilson. Ô, mano, mas falando sério, diz que o Raí saiu de lá do Recife e foi direto pro Rio, viu? Vai visitar o mano, tô falando. Ô, mano, daqui a pouco o Raí tá aí. É. Porra, não, todo mundo vai visitar o mano. Até mas até você vai receber o Raí. Até eu fui visitar o mano. Ô, mano, mas se o Raí te visita aí, bicho, você dá um espacinho pra ele na sala ou você cede o seu quarto? É tipo hostel, né, mano, aí? Todo mundo que chega fica. Pode dormir, velho. Meu apartamento é pequeno aqui, mas ele é aconchegante. Hostels, Maurício. Maurício's Hostel. Lá, se vocês quiserem aí, vocês estão convidados também. Boa, mano. É verdade que no seu prédio aí é um treme-treme danado? Eita. Não, aqui não. Não? Dia 18, mas eu conheço uns você aí. Quando você vai? Dia 18. Ó, o seu Bento vai dia 18. É, eu acho que eu vou no final de semana aí, mano. Tô fazendo um evento. Ô, mano, é verdade que tem meretrizes aí nos andares de baixo aí? É verdade que... Ele falou que não é verdade. O meu não, cara. Onde eu tava morando lá no... Eu tava morando ali num hotel que tem um flat agregado ali, na beira da praia, ali tinha. Você já errou pra mim alguma vez pra entrar no seu apartamento? Mó susto, eu passei lá, velho. É mesmo, é? O que aconteceu? Tava lá na... Copacabana, aí terminou aquele foguetório que vocês todos assistiram na televisão. Sim. Você tava lá, RG? Você conseguiu ficar no meio daquele tiroteio lá? Não, ele tava no mar, né? Tava no mar. Aí começou o foguetório da Rocinha, velho. A bola pra todo lado. Ah, é? Aquele estilo rastejante, assim? Foi isso. Luminoso, né, mano? Meu amigo. Só o vagalume no ar lá. O problema é a bala perdida. Meu amigo. Mas vocês viram aquele menino que... Ah, tá louco. Que morreu com uma bala perdida. Absurdo. Absurdo, cara. Tá difícil achar, porque não... Não tem como achar, é difícil achar. Então, diz que a bala veio do alto. Tiro dado pra cima e quando a bala caiu, caiu com uma força aqui, meu. Vem na mesma velocidade do tiro. Porque tem um monte de imbecil que pega a arma e fica... Em algum lugar a bala cai. Mas o cara mais próximo que atirou foi 10 quilômetros. Tudo que sobe cai, RG. O cara que atirou mais próximo da região foi 10 quilômetros. Que acharam, né, que o cara se entregou lá, mas... Você acha um tiro de 38 vai andar 10 quilômetros aonde? Não dá, cara. Depende. Isso aí foi alguém, algum cara lá vendo uma repórter. Depende do tempo, a temperatura também, e o vento. Mas vento, o 38? Né? É, o vento. De 38, o Domênico, ele foi atirador de elite. Não, não fui, eu tava assistindo essa reportagem. Domênico é um sniper da energia. Eu sei nem atirar. O Domênico, ele fica camuflado. Olha, posso falar, às vezes o Domênico chega na rádio com aquelas plantas em cima. rastejando no corredor. Ele fica no... ele vem rastejando no corredor assim, ó. Só aqui, ó. Ó. O ruim do Domênico. Não, é verdade. É um falco, velho. É um soldadinho, né? Sabe aquele soldadinho que tinha antigamente? Ele rastejando. O problema é que no dono que ele tá, que o cara dá o sinal verde, ele vai tomar um gole de café. Às vezes ele tá na cozinha tomando café e de repente vê um ponto vermelho na testa. Mas, gente, vou falar do Domênico. Não, Sombra, vou sua opinião. De todos aqui. Ele já matou todo mundo. Você acha que era ele? Matador. Ele mataria. Domênico todo... matador. Ele fica lá na Casa Verde, é o prédio alto que ele mora. Ele tá na janela. Com a mira, com a mira laser. Lá no CTN. Quero lá, dizer, lá no quero CTN. Dizer, ele se intitula como o The Chicken Killer. Quero dizer aos senhores que, sim, sou um verdadeiro matador. É. Só que a arma é de outra forma. Ah, o senhor Bento. Outra pistola. Ai, transarino. Rocco Siffredi. Nossa, falei nada. Eu só tô falando que a arma é outra. A arma Butchman, é diferente. Era do Butchman. Vamos. Calibre do... Ah, é legal. Pergunta pra mãe que sabe. Mãe do Mota morreu, gente. Não falei tá qual mãe. Não falei qual mãe. Tá velha, deitada na oca. Não falei qual é, de quem já é. Já foi, já. Eu falei, seu Domênico, qual mãe, de quem não, é. Não, mas ficou claro que era o Mota. Colocou a carapuça, velho. Só tá o pó, Domênico. Já pensou você é pai do Mota? Só tá o pó. Só tá o pó. Você é pai do Mota? Já pensou, Dodô? Você é pai do Mota? Domênico, papai. Você imagina, Domênico, você apresenta teu filho. Cadê? Vou trazer meu filho. Chega esse havaiano aqui, ó. Não. Jonô Lulu, ele veio. A idade não dá. A idade não bate. O Mota é mais velho que eu. Fala, seu Bento. Me dê boas notícias, seu Bento. Vou falar pro seu. O Santos tá na humildade, né? Tá. Nós é humildade. Tá difícil contratar alguém, o Peixe. Ah, tá trazendo o Sacha. Tá trazendo o Sacha. Fez exames médicos já, empréstimo de um ano com o valor da multa estipulada. Né, então o Sacha vindo do Inter. Que o Sacha. O Jair Ventura Sacha. Nas férias foi né, se apresentado. Chegou o Jair já. Vocês falando mal do São Paulo que pra trazer o Robinho. O Santos traz o Sacha. Olha só, hein? Posso falar? Eu prefiro o Paulo Miranda do que o Sacha. Olha. Eu vou falar um negócio assim. Os colorados da região, eu tô falando sério. Os colorados deram graças a Deus. Você não prefere. Vocês não têm noção o que o Sacha. Eles não curtem muito o Sacha. Olha, você não prefere o Paulo Miranda no lugar do Paulo Miranda é o quarto reserva. O Sacha vai vir pra titular. O 9 mesmo, 9-9, só tá o Kaique lá. Só, e o Rodrigão, né? Caraca, não, Kaique. Rodrigão. Nossa senhora. Do Bahia? Lembra o Rodrigão. Rodrigão. Kaique voltou. Foi embora. Voltou. Você não tem atacante, Kaique? Também? Você não tem um atacante? Falando em Bahia, o não. Santos também tá querendo contratar aquele Regis lá, que o São Paulo tem 45% sim, dele também. Sim, o São Paulo vai ganhar uma notinha. Sim, mais um pouquinho. Mas o legal nisso tudo, acho que foi a contratação do Jair. Foi muito legal, porque aí... É a tentativa de renovação, é aquilo que a gente vinha dizendo antes das nossas férias. Então foi muito legal o Santos ter trazido o Jair. Baita treinador, viu? Ao invés desses. É uma aposta, mas é uma aposta legal, né? Num cara que é competente e foi elogiado por todos. Então acho que tem tudo para dar certo o Jair no Peixe. E agora, com relação ao Sacha, o Sacha, quando apareceu, ele impressionou bem, pelo menos para mim. Foi um cara que surgiu muito legal, jogando uma bola legal. E depois deu uma sumida. Realmente sumiu, caiu. Faz tempo, hein? Caiu tecnicamente, sumiu, né? E agora tá aí, com essa nova oportunidade. Tomara que tenha o mesmo sucesso no Santos que teve também o Lucas Lima, que também estava lá na reserva, né? Ninguém ligava, ninguém sabia quem era. E veio e jogou bola no Santos. Então que o Sacha jogue, né? Seja feliz no Santos. Como a gente costuma dizer aqui, já tem que torcer, veio, né? Porra, já é. RG, fazer o quê? É o que tem. Tem que torcer, não tem nada, né? Se você não tem dinheiro, se você tem. Mas isso não impede você de fazer uma crítica. Não, mas eu tô dizendo. Você tá se sentindo acuado? Porra, você não prestou atenção no que eu falei? Ah, que isso? Porra, é pré-temporada, cara. O cara veio da pré-temporada, ele não tá no jogo ainda. Pré-temporada em alta intensidade. O baixinho fica olhando a janela, porra, da chuva lá fora. Aqueles garotos que entram olhando pro céu, hein? Eu acabo de dizer que, porra, o Sacha me impressionou quando apareceu pro futebol. E depois deu uma sumida e caiu tecnicamente. Verdade. Mas agora, vindo pro Santos, eu tenho que torcer pro cara. Cara, porra. Não tem jeito, né? Agora, se o cara não já jogar, fechou, né? Se o cara não jogar o porra chefe, nenhuma, pau no cara. O chefe Benedetti mandou a informação aqui. Entendeu? O Kaique voltou pro Japão. e ele pertencia a um clube japonês. Voltou pro Japão. Ah, o Santos tem o Rodrigão lá, velho. Mas olha, me parece... Você que é um cara que sabe... louco, fala do meio. Não, me parece que o Santos é o dos times aí, né, de São Paulo. É a quarta força. É o pior, não, é o pior que não conseguiu contratar reforços à altura, né? Mas é verdade isso que o próprio técnico do Santos... Eu acho, né, pelo menos é o que eu vejo aí, né? Que teve que quitar a multa pra depois o Santos pagar. Quem? Jair, não, isso verdade ainda, que o Sombra. Não, o Jair teve que pagar. O Jair pagou dele, do bolso dele e o Santos vai pagar depois. Lenda. É lenda? Eu acho lenda. Que isso não é lenda. O Santos teria pago aí o valor da multa aí pra que ele pudesse sair do Botafogo. Eu acho que isso não existe. Pô. Sei não, saiu uma reportagem aí falando disso aí sim. Não sei, ué. Diz que ele tinha uma grana a receber do Botafogo. Sim. Foi isso que eu ouvi, viu, Sombra? Tinha uma grana lá pra aí receber. Ele libera, deixa lá e eu quero ir embora. Deixa lá mais ou menos, né? Deixa lá. Não, imagina, gente. Como é que o cara vai abrir mão de um valor de uma grana que ele trabalhou já e aquela grana é contada? Não é aquele tipo, ele poderia receber se ele continuasse no clube. Não, ele trabalhou por ela. Tudo bem, mas era a multa, tinha que pagar a multa. E mas aí ele abriu. Pago. O que eu li, num site aí. Aí ele falou que ele abriu mão de receber essa grana pra ir pro Santos, porque ele sabe que o Botafogo vai pro saco. Então só tinha uma condição. Essa é o Botafogo, eu não sei quem vai primeiro, se o Botafogo ou o Fluminense. Se o Botafogo mas não que quis os dois estão numa desgraça, estão. Então, se o Botafogo não quis abrir mão e ele queria sair do Botafogo, então talvez tenha feito esse tipo de acordo. Também. Pode ser, né? Lógico. Boa. Porque o Botafogo também não tem mais ninguém, não contratou ninguém, tá numa pindaíba desgraçada. Mas como olha, o Fluminense também, né? É verdade, Domênico. Não é verdade? É verdade, mas assim, cara, o Botafogo, já de um tempo, que você nunca sabe quem ele contrata, quando chegar, de repente, pô, tá fazendo uma boa campanha, acaba fazendo uma boa campanha, entendeu? Porque são times que não estão nessa de querer contratar Scarpa, não pensa em Robinho. Não dá pra pensar. Pensa num patamar bem médio aí do futebol. E dependendo de como você faz o trabalho, se é um trabalho bem feito, como o Jair Ventura fez no Botafogo, e o time tá lá, o Botafogo tá na Libertadores, não tá? Não. Não tá. Não, Botafogo não. Botafogo não. Mas ele disputou a Libertadores esse ano? Sim, disputou e chegou longe até. Quarto de final. O Botafogo chegou na frente de São Paulo. No finalzinho, né? Pipocou. Ou seja, só perdeu de 1-0 o patamar do Botafogo, o trabalho vem sendo bem realizado. É o futebol D'Artagnan, né? Um por todos, todos por um. Quer dizer, o Roger, que ninguém queria no futebol, o Roger Vesguinho, aí, puta, o cara virou sensação. Você viu agora? Agora, pô, os caras querendo o Roger. Aí o Inter contratou, o Corinthians queria. O Bruno Silva apareceu, aí agora o Cruzeiro foi lá e contratou o Bruno Silva. Aí tinha Sidão, São Paulo foi lá, pegou o Sidão. Todo mundo fala que gosta do goleiro lá. Eles têm o Jefferson e tem o Gatito. Voltou mesmo. O Vitor Luiz, que era refugo lá do Palmeiras, sei lá, se destacou. E deu azar com aquele maluco Camilo lá que jogava. O Camilo. Deu azar com aquele maluco que tava jogando pra caramba. E aí tiveram que mandar. O Jair mandou embora, dispensou. O doidinho lá. Quem que é o doidinho? O Camilo, não era? Não. Do Botafogo. Qual que é o doidinho? Que foi pra Minas. Domênico. Foi jogar em Minas. O Sassá. Sassá. Pô, tava comendo a bola, pô. Sassá. É sua bola, né? Ele começou a comer a bola Agora o Cruzeiro também não sabe iniciar o Sassá, né? Ele quis jogar contra pro Grêmio com essa negociação do Edilson, o Grêmio não quis, cara. Jogador então, problema. Ele foi pra lá como a última oportunidade da vida aí, ó. O que aconteceu? Tá certo, seu. Agora sim, olha, você que tá ouvindo o Estádio 97 aí no ano novo, né? Nesse ano que chegou agora, 2018. É o seguinte, nós não temos, tá bom, imagens. Você fala, pô, queria assistir o estádio, por enquanto não. Mesmo porque não adianta, nós estamos aí com o estúdio reserva, estamos no estúdio 2 da emissora, certo? O estúdio 1 está em reforma, vai ficar bonito, hein? Vai ficar bonito. Então ó, não adianta acessar agora, né, as redes aí, Facebook, o YouTube, o estúdio ao vivo. Por enquanto não estamos, mas muito em breve estaremos. Estaremos. Não estamos, mas estaremos. Muita gente pode estar perguntando, não estou conseguindo assistir, o que aconteceu, essa coisa. Então nós não estamos por enquanto, tá bom? Boa. Seu Beto, você vai falar agora, para tudo. Você vai falar do time... que tem o melhor elenco do Brasil e não tem problema nenhum, seu Bento. Aí eu pensei que você ia falar e não tem título. É o melhor de todos. Você vai falar do melhor. Time que todo mundo paga um pau. Essa é a palavra. Todo mundo paga um pau pra nós. Que vamos beliscar. Aqui, ó. Pode me cobrar. Pode me cobrar. Vamos beliscar tudo que tem aí, seu Bento. Rico tá aí, ó. Chegou aonde? Fechou. É, mas é um ano ruim que passou e agora esse ano vai ser diferente. Peraí, vice-brasileiro. Eles ganham valores o vice. Mas vi, não é um time que todo mundo paga só. Ah, o que não tem mundial. Agora vice não ganha. Vale? É isso que eu entendi? Não, eu tô falando que o vice. E quem foi campeão? Ah, só quem foi campeão? Vice não, peraí. Eu não tô comemorando vice. Não, não comemorando, mas foi bom. Chegou, vice. Mas não tem problema. Esse ano a coisa vai ser bem diferente, seu Bento. Bem diferente, seu Bento. Vocês não valorizam ninguém aqui nesse país. Quem chega em segundo? Ô, seu Bento, fala. Você veio me zoar porque eu fiquei segundo do Real Madrid, trouxa. Aonde? E agora? Você ficou segundo do Corinthians. Ali não é segundo. Você ficou em segundo do Corinthians. Ali é Copa. É só um campeonato do Corinthians. Ah, não é segundo? Você é louco? Se tem terceiro e quarto. Se tem campeonato em terceiro e quarto, como que eu tenho segundo? Vergonha. Seu Bento. Que inimigo é pior. Eles foram o segundo do Manchester também. É? Ah, verdade. Ô, Domênio, vamos lá. Fala de nós. Ah, vamos lá. Olha o seu Bento atendendo o Palmeiras. Fala de nós, é só. O Palmeiras que tem. Ainda uma grana pra gastar, então vai, vai comprar. É, nós temos aí. Sem precisar da tia Leila. Sem precisar da tia Leila. Precisa, não precisa. Um prato que eu preciso. Não. O time bem sabe? Mas não teve jeito, né, Domérico? Bem estruturado, seu Bento. O que a gente cantava a bola há um tempo já aconteceu, o Mina pediu. Né? Certo. E aí o Barcelona também falou: então beleza, vamos tava comprar. Na cara, aqui, né, que tava não suportava mais, né? Hã? É, ele já não queria... Cansou de comer torresmo. É, vai lá... Ô, gente, peraí. É. Acho que você vai jogar no Barcelona. É brincadeira. Mas calma. Precisa ver se não vai ser daquela série Keirson, né? Alguns jogadores que o Barcelona vai pegar. Ah, mas o Mina não tem esse, esse perfil, eu acho. Eu acho que não tem esse perfil. Meu, enfim, eu acho que ele vai jogar. Eu acho que ele vai jogar. O Mina tem futebol pra jogar, gente. Acho que ele vai ser titular lá. Essa é a diferença. Não, sim, mas titular aonde, gente? Vai ser titular. É, titular do Barcelona hoje aí é o Piqué e o Titi. Então, mas o Titi vai pro City, hein? Já ele chega. Mano, ele pode não ser titular agora, mas em breve vai ser. O importante que é o seguinte, 12 milhões de euros. 12? É, disso aí, 2 vai pro time lá pro Santa Fé, 20%. Certo. Né, o resto fica com o Palmeiras, são 9 milhões de euros aí então. Mas o Bento, tem uma parada aí também. O Paulo Nobre, ele tinha emprestado um dinheiro aí pra contratação do Mina. Volta o dinheiro. Em valores, se a gente for colocar a correção monetária em cima do valor que foi emprestado, se eu não me engano, na época foi 9 ou 10 milhões que ele emprestou. Hoje estaria próximo de 12 milhões aí que o Palmeiras vai ter que ressarcir o Paulo Nobre aí com a correção monetária. Já, sim. Mas a dívida do Paulo Nobre já tá bem baixa. Já tá diferente. Mas foram dois valores emprestados aí. Um ele emprestou lá pro clube que tá a dívida dele aí perante bancos aí, ações trabalhistas e tudo mais. Boa. Outro é um valor que ele emprestou aí pra contratação do Mina. Boa. Então, Dodô, foi apresentado o Everton, foi apresentado o Emerson Santos, foi apresentado o Lucas Lima, foi apresentado o Diogo Barbosa, foi apresentado o Marcos Rocha. Certo. Esse é bom, hein? Saiu o Palmeiras. Ninguém vai falar do campeonato horrível do Marcos Rocha. Então, eu ia falar. Só fala assim se for Robinho. Marcos Rocha ninguém fala. Mas o contrato do Diego Souza, mas 6 meses de lixo do Diego Souza. Marcos Rocha não presta, é pena de pau. Marcos Rocha não veio bem no último ano, né? Não veio. Essa é a verdade. Em compensação, o Diogo já jogou muito, né? Mas o Marcos Rocha ao lado do Arana foram os dois laterais mais destacados. O Marcos Rocha teria sido no passado o Marcos Pedra, é isso. Sensacional. Mas o Marcos Rocha com uma perna só, ele é melhor que o Mike, velho. Eu acho que é melhor. Com certeza. É, o Mike é... o Palmeiras começa a ter aí, pelo menos, E quem quis o Mike e o Domênico Gato? Foi o Grêmio, cara. Nossa! O Palmeiras não liberou. É verdade. Eles gostam disso. É porque o Palmeiras acho que não tem nenhum substituto, né? E agora eles estão atrás do Fabiano. Porque o Jean agora vai jogar no meio, né? O Grêmio né? É aquela... Deixa eu te falar, a camisa cara, joga sozinha, seu... O Grêmio é aquele cara que pega a mulher feia... Aí mete silicone, Eu, se fosse técnico que fosse jogar contra o Grêmio, eu faço assim, ó, aquele lado ali, ó, Fabiano e Paulo Miranda, pode deitar daquele lado, ó. Mas os caras faziam assim quando jogava no São Paulo, Paulo Miranda. É verdade. O Dorival falava, Neymar, é ali. Aí não tinha jeito. É ali. E às vezes jogava de lateral direito ainda, improvisado. Fala assim, é ali. Mas não tinha dúvida, depois você é na Vila, agora, no Pacaembu, no Morumbi. Ele tava onde, esse Paulo? Ele tava na Áustria. Ele foi escolhido anos seguidos o melhor zagueiro da Áustria. Você imagina o futebol da Áustria, o seu Bento. Nossa, esse Paulo Miranda, ele agora, fez um estrago. Você fez uma seleção da Vila Maria. É mais forte que a seleção da Áustria. Paulo Miranda foi um estrago no São Paulo. Os caras jogam sorriso lá na Áustria. Estrago. Vou lá fazer um resumo, hoje volta os resumos aí, porque voltou o ano. Mas peraí. Quem é que ficou de botar chapéuzinho de burro esse ano? Por quê? Porque ele perdeu na cápsula do tempo. Ah, o Mota. Já foi no passado, não, não, não, não. É, foi no passado, passado. Já era. Já era. O senhor tá de folga, outro. Não. Mas a gente vai arranjar. Nós vamos esperar voltar com imagens. Marcão. Mas só com imagem. É, assim, não, não. Não, mas peraí, ô Domênico. Eu também acho que isso. Mas pro caso do Mota, não precisa ser chapéu de burro. É só pôr um chapéu que já. Ai, tem da sua mãe, aquela velha. Chapéu no burro, pega o jogo. Segue o jogo, sem falatório. Sem falatório. Estádio 97 na Energia 97, em nome de Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Exatamente, também nome aqui de clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo crispy bacon e amanhã triplo burger bacon por apenas R$8. Aproveite! E olha, o Sombra vai dar um recado importante de LG agora, viu? Ah, seja bem-vinda, LG, aqui é o Estádio 97. É. 2018 chegou, vai ser mais um ano especial pro futebol. E pensando nisso, a LG trouxe a promoção Craques da Torcida, que pode te levar para os países dos melhores jogos de futebol do mundo. No total, são 6 viagens com acompanhante para a Europa e mais 16 viagens para a Rússia. Caraca, velho! Preste atenção, isso mesmo, para a Rússia você vai em 2018 com a LG. Se você comprou a partir de R$300 em produtos LG, qualquer produto vale. É só se cadastrar no site Craques da Torcida LG. .com.br e começar a torcer. Anotou o site? craquesdatorcidalg.com.br e comece a torcer. Agora, se você não comprou, tá aí uma ótima oportunidade de se presentear e ainda concorrer a essas viagens. É isso aí, a cada R$300 em produtos LG, você ganha números da sorte para participar. E olha, quem cadastrar as compras no site até 31 de janeiro... Até 31 de janeiro, já está dentro do próximo sorteio que vai dar viagens para Itália, Ucrânia e Rússia. Rapaz do céu, velho. A promoção Craques da Torcida está batendo um bolão e você não pode ficar de fora. O regulamento completo está lá no site craquesdatorcidalg.com.br. Tô louco pra comprar uma LG, uma OLED. Lógico, já pensou na sala? É OLED. Uma OLED da LG. É. Que, meu Deus do céu. Show. Uma TV, essa véio. É show mesmo. Aí eu não saio mais de casa. É show de bola. É isso aí, seu Estádio 97, lembrando que os corneteiros voltarão também em breve, viu? Ah, é? A exemplo das redes sociais que vamos colocar as imagens, tá? Sim. Os corneteiros também voltarão em breve. Sim. Mais uma vez repetindo, estamos no Estúdio B da emissora, o estúdio principal está sendo reformado. Olha lá, tá vendo? Tá quase terminando. Olha, já. Tá ficando bonito ali. Olha, engenheiro. Olha lá, os nossos chefes de obra ali. Esse aí é o famoso zóio de treino. Olha aí, nossa. Isso. Pô, mas vocês estão dando muita moleza pro Mota. Os corneteiros estão fora do ar, pô. Seu traíra. Olha as nossas arquitetas. Essa é a nossa arquiteta? Bonita, hein? Ela é a famosa Ariana Grande. Apelidamos ela de Ariana Grande. Grandona, hein? É parecida. Mas, senhores, vamos à primeira ligação do ano. Primeira ligação. Vamos fazer o seguinte, Dodô. Primeira ligação do ano vai ganhar o direito de ser estranho no Ninho. É mesmo? Gostei. A primeira do ano. É capaz de ligar aquele de gay. É, exatamente, eu pensei a mesma coisa, vai mano. Ser, vai então ser é assim, ó. A primeira ligação do ano vai ser estranho no Ninho. Só que não pode ser o Edgay. Ah, entendi. Não pode ser nenhum repetido. Fala assim, gente. O Edgay tá com problema no olho lá. Isso aí. Verdade. Ele gosta de ter problema no olho. 3284-7097. Asdrubal tocou o primeiro ouvinte de 2018 no ar. Tocando. Dia 1º de outubro de 2017. Isso é boa, hein? 8 horas da noite. É? Hã? Aqui estou mais um dia. Eu vejo o mano parado na esquina. Daqui de longe eu consigo olhar que ele tá com uma bolsinha querendo rodar. Um vestidinho curtinho, mó pitel. E uma regatinha colada da Fiel. Se o Sombra souber, vai. Eu sou decepção pro Zé. Investiu no moleque, deu um emprego bom. Agora com esse braço gordo passando batom. Esse papo me incomoda, esses galinha força. É, fazer o que se até o shake quer beijar? Não, já, já, logo o beijo tá aí. Eu vou ter que contar, não posso mentir. Mas o que ele vai pensar no meu depoimento? Se souber que o seu menino tá dando na São Bento. Nossa senhora, hein? Que isso, alô. Merda de música, hein? Alô? Ah, mano, boa, vai. Essa é tradição. Alô? Cara, zoado. Alô? Alô? Quem fala? É Éder. Éder. Éder, você gosta da Silvio Éder? Éder, eu gosto, Éder. Éder do quê? Eu também gosto. É. Éder do quê? Parece o Beavis. Éder Forçan. Porçan. E quantos anos você tem, meu velho? 37. Levantou, hein, Gê? 3.7, RG. Ah, RG, pra começar bem. Quase que eu caio no mar, viu? Foi como assim, RG? Pô, fui pedir uma porção de batata. Ô, RG, no lugar que você tava, a cerveja custava 10 dólares. Quanto que era uma porção de batata, RG? Uma porção. 20 euros. Putz grila, bicho. Nossa, Éder. Oi. Você vai ser o estranho no ninho. Você foi o primeiro do ano e era a promoção que tava rolando a partir de agora. Você vai ser estranho no ninho, viu? Pô, a primeira vez que eu liguei ainda consegui. Primeira vez que liga e já conseguiu. Tá vendo? Vai ser estranho. Tá vendo? Sua primeira vez. Quem espera sempre alcança. Beleza. Tá vendo? Sua participação é der matar, tá vendo? Mas olha, sensação. A RG veio tá demais. A RG veio com corda total. Não, tem algum olheiro aí. Pode jogar o primeiro jogo assim como ele tá jogando. Tem algum olheiro. Então aproveita, pega a corda e se enforca, hein? Que é isso? Falou despeitado. E qual que é o bairro que você mora, meu velho? É Pirituba. Pirituba. Pirituba. E o time? Nossa, mais uma. É muito engenheiro. E o time? O time campeão de tudo esse ano, Domênico. Vai ser campeão de tudo? Ah, São Paulo! Perdão. Vamos, São Paulo! Gente, o que vai ser campeão de tudo é o Verdão. Que São Paulo. Esse resta a menor dúvida. Melhor elenco, melhor estrutura. Melhor passado, igualzinho. Mais dinheiro. Empolgou. O Real Madrid das Américas. Hoje não perde nada. O Real Madrid e o Barcelona juntos. Ah, tá bom. Igualzinho passado. Da mesma novela, velho. Acho que o Real Madrid tem quinto no espanhol. Juntos! Ah, tá bom. Igual o dinheiro passado da mesma novela, velho. Acho que o Real Madrid tem quinto no espanhol. Real Madrid tá mal, hein, gente. Não entendi. Eu vou pegar o Barcelona no final do ano. Nós vamos dar tapa na cara do Mina lá no final do ano. É nós. Agora é com nós. Agora é com nós. Olha que coitado. Não vai ser o Grêmio, não. Aqui é nós. É Verdão agora. Aqui é tradição. Aqui é tradição. É lógico. Aqui tem história, filho. Quero ver. Já no meio do primeiro de todos. O primeiro de todos. O que você falou, Éder? O primeiro de todos. Primeiro o que abriu isso? O que abriu a porteira dos campeonatos mundiais. Marcão, não se aguenta aqui, ó. Vai, começou 2018, esse time não tem campeonato mundial ainda. Deixa eu te falar uma coisa. E o Mina, velho? Vocês perderam o Mina, velho. Esse era bom. Vai fazer falta, viu? Eu acho que ali de zagueiros ali, o Mina, pra mim, era o melhor zagueiro que tinha. Quem que é a zaga titular hoje? Era o Mina. Não, agora sem o Mina. Luan e Gracena. Precisa ver como é que chega. Eu também acho. Luan e Gracena. Chegou o Emerson, né? Eu não sei se o Emerson é. Honestamente, vou falar pra você, eu não lembro muito do futebol do Emerson, né? Ninguém. Eu também não conheço. Eu nunca vi ele jogar também. Eu não lembro, juro por Deus. Mas o Botafogo foi bem. Vocês ele falaram aí, acabaram de falar. Ele era reserva. Ele é bom jogador. Ele era reserva? Por isso que eu não vi jogar. Ele era reserva do Igor Rabelo lá no Botafogo. Sei lá, então se ele era reserva lá, deve ser reserva aqui. Não duvido que vai ser titular. Luan e Dracena, nota das águas. Mas o Dracena acho que não vai fazer todos os jogos. Não aguenta, hein, velho. Dracena não aguenta. Dracena não joga todo Dracena jogo, não. Dracena não joga todos, joga, não. Já não tava jogando, não, pô. Tem o... Como é que é o menino lá? Esqueci o nome do outro zagueiro que tava lá já jogando. Juninho. Como? Juninho. É algum Juninho. Tem o Juninho, tem o... Fabinho. Eu não sei se o Thiago foi também. Antônio Carlos também tem um menino. É, o Antônio Carlos que veio também. Essa é a zaga. O Palmeiras não investiu pesado em zaga. Pô, mas você tá de brincadeira, hein, pensava, hein? Imagina jogar com o Juninho e Antônio Carlos. Velho. Mas peraí, esse aí é o Real Madrid das Américas? Só um minuto. Mas Juninho, mas quem que falou que vai jogar zagueiro, com o Juninho? Não com... frente da conta. Não precisa de Eita! Mas peraí, mas quem que falou time que vai jogar essa zaga? Ninguém falou que vai jogar. É o que tem, vai jogar? Tem o Luan, tem o Luan, tem o Dracena, tem o Juninho, tem o Emerson Santos chegou. Tem um monte de jogador, mas Dracena não aguenta. É que aí quem vai ter que ver quem que o Roger vai escalar. É que a zaga, a zaga do Palmeiras, pode ser que amanhã ele monte uma zaga aí que desenvolva um bom futebol. Porque tem jogadores que a gente não conhece o futebol deles. Lógico. O que acontece é que assim, o palmeirense... De nome, tá, né? E todo mundo tá vendo nomes nas outras posições. Grandes nomes, bons nomes nas outras posições. É. E a zaga é o único lugar do Palmeiras fraco, né? Que deixa dentro de um panorama assim, tipo... O papel de dúvida não combina, do que pode acontecer, né? Porque você tem grandes nomes no lugar do time. Não empolga, né, Domingo? Ele pode ser... Pode vir a ser. Pode vir a ser uma zaga muito legal, como pode ser uma porcaria. É, mas não empolga, o Corinthians, né, o ano passado, ninguém falava da zaga do Corinthians, e aí? Exato. Verdade. É, então, e aí? Virou. Mas aí, então, desculpa. Foi muito bem colocado isso. Porque foi, mano? O Mano, que é o Monte, é verdade. Ele já ia detonar a zaga. Eu odiava o Balbuena e agora ele quer tatuar o Balbuena, né? É, o Corinthians ano passado, Domênico, ele foi uma grata surpresa, principalmente para a torcida do Corinthians, mas não foi um time que criou-se uma expectativa em cima. O Palmeiras foi. Pelo investimento que o Palmeiras fez ano passado e pelo fato de não ter vencido nada, foi um grande fiasco. Esse ano, o Palmeiras ele conseguiu reforçar o time em alguns setores, principalmente nas laterais, mas ele não contava com a saída do Mina. Não, o Palmeiras não até agora não conseguiu aí contratar um zagueiro expressivo. Por mais que o Emerson Santos aí, ele seja um bom jogador, Domênico, ele entra hoje no Palmeiras como uma incógnita, porque faz tempo que ele não joga. Sim. E o Luan, que era um baita zagueiro no Vasco, ele não conseguiu jogar a mesma bola até agora no Palmeiras. É, quem sabe se começar bem, né, o ano diferença lá. Né, chegou meio no meio da temporada. É, né? O Dracena, né? É o Dracena e mais um. Luan, né, mano? Eu acho que a zaga, mano, na minha opinião, deve ser Dracena e o Luan. Sim. Evidente que o Dracena já tá mais velho, ele não deve jogar todos os jogos. Sim. E aí deve ser Luan e Juninho, ou sei lá, Luan e Emerson Santos. Precisa ver o que vai acontecer. É porque o Juninho, Domênico, as chances que ele teve no Palmeiras, ele foi muito mal, cara. Jogos que o Palmeiras perdeu, os caras deitaram em cima dele. A torcida não pode ver ele pintado de ouro. Com certeza, tá agora, mal demais. Em termos de zaga, tudo bem, né? Você pode até vir a ter uma boa zaga, como o Sombra acabou de falar agora há pouquinho, como pode ser que seja uma tragédia. Em compensação às outras posições, o Palmeiras tá bem. Ele se reforçou e se reforçou bem. Ele já tinha um elenco bom do ano passado, né? Agora, a minha dúvida, viu, Éder? Só duvido o técnico, A minha dúvida é o técnico aí. O que você acha, Éder? Não, goleiro eu não tenho dúvida. Goleiro pra mim tem o Prazo e tem o... Ah, os dois são bons. Não, desculpa. Não dá pra comentar a respeito de Prazo e Jailson. E o Everton. O Everton, ele veio porque os caras talvez ficaram em dúvida com relação. O Prazo se machucou, o Jailson na última vez se machucou. E ele pode ser o cara que possa atuar se esses dois machucarem. Não dá pra questionar. Eles não querem deixar um goleiro, de repente, da base. Por isso que contrataram. Os dois são bons. Mas, desculpa, ele não tem. O Everton, ele não tem. Não é melhor que os dois que estão lá. Não, isso não. Não dá pra ser melhor, não é? Eu acho que a única dúvida realmente no Palmeiras hoje é se o técnico segura a onda. Exatamente. Eu acho que e aí, Éder? Não vai, não, fica frio. Vai. Eu tô botando uma fé, Cuca. Eu tô botando uma fé nele, sim. Tô botando uma fé no Roger. Eu acho que ele vai fazer um grande trabalho, sim, cara. Diferente do Eduardo Batista do ano passado, esse ano eu tô confiante no Roger. Viu, Éder? Eu tenho mais confiança. Não, desculpa, não dá pra comparar, né? Eu tenho mais confiança no Roger do que no Eduardo Batista. Falar do Roger aqui é o Vieira, que você acha? Ah, ele começou bem o trabalho no Grêmio. Nós começou bem, ele montou uma base no Grêmio. O Grêmio jogou muita bola com ele. Cara. É, no Campeonato Gaúcho, que só tem dois times. Não, no Brasileiro e na Copa do Brasil também, cara. Em 2016 ele foi bem. Ele não teve o tempo que se espera de um treinador. Ele perdeu a mão, Dodô. É. E no Atlético Mineiro foi a mesma coisa. Ele começou bem, foi campeão. Aí o Grêmio começou a ir mal e ele não aguentou. E depois ele não conseguiu segurar a situação, talvez por conta de que seja um treinador mais novo e aí a corda estoura mesmo, não tem jeito. Né? É. Estoura, nem o Cuca segurou ano passado no meio do ano. É, exatamente. Não tem o que falar dele, então. Acho que se ganhar o ano, tem que ver o elenco, que ganhar jogadores. Né, Dodô? Tem que ver como ele vai se portar com os cobrão. Exatamente. Aí. Se cair na... Se o grupo comprar a ideia dele, aí vai embora. Isso em qualquer lugar, né? Não tem jeito. Em qualquer lugar, né? O grupo compra a ideia de que a coisa é bacana e vai. Vai embora. Tem jeito, né? Verdade. Tá certo, meu velho. É, você quer falar mais alguma coisa? Manda abraços? Não, eu queria mandar um abraço pessoal lá da empresa, lá pro Felipe, Flávio, Ricardinho e a galera toda que curte vocês aí, escuta todo dia. Legal, boa, cara. Ander. Boa. Obrigado aí pela sua participação, pela ligação. Tá. Como é que faz aí a produção? Como é que vai ser para ser o primeiro? É só dar o nome dele. Dá o nome completo. Aliás, dá o seu e-mail. O seu e-mail. Passa o telefone no ar aí. Não, telefone não. Não, você tá louco, não. Manda o teu e-mail aí pra gente. Aí o Bahia entra em contato com você. Manda que a produção anota. É ederforcan@gmail.com. É facinho. É, Tiradentes também, se enforcando, velho. Ah, sensacional! RG, tem algum olheiro aqui dentro, só pode. Tá fazendo um jogo. Ah, o RG hoje. O RG hoje tá impossível. Ele vai mandar. Você vê que a gente manda... tá na pré-temporada sem treino, velho. Impossível, tá impossível. Já tá treinando desde dezembro, velho. Daqui a pouco ele vai fazer coração e mandar beijo pra mina, vai. Joga pro 10. Manda beijo pra mina, RG. Ó, Éder, um abraço pra você, meu velho. Abraço no médico, abraço pra todo mundo aí, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Você também. Falou, tchau, tchau. Valeu. Abraço. Está de 97 aqui na Energia 97, né? Participação, primeira participação do ano, hein? Do Éder aqui, tá certo? É, você viu? Começou com o pé direito esse aí, Domênio. Começou bem, né? Opa. Então, já que vamos... Né? Vamos fazer o seguinte, eu quero pôr um monte de ouvinte hoje pra participar, pra conversar com a gente. Boa, boa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pro momento sem parar. A gente tá com saudade do... Boa ideia. Já vamos colocar três ouvintes na sequência. Boa ideia. Bacana, né? Saudade. Então, momento sem parar, senhores, são três ouvintes na sequência. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Aproveite as suas férias com o seu sem parar. Compre o seu sem parar em semparar.com.br. Sua vida sem parar. Vamos lá, Zdrubal. Qual que é o Facebook, Mota? Eu não me engano. O mano couve chupa cana. Isso. Ele não sabia. Isso não é legal, não, hein? Mais o que fazer. Trocou sua cueca numa sunga de crochê. Ah, não. Ai, mesmo. Eu sou contra. Eu também sou. O mano couve chupa cano. Alô? Alô? Não esqueci, alô? Não. Quem fala? É o Adriano. Ô Adriano, tudo bem, meu? Tudo bem, Dodô, como é que vai? E aí? Graças a Deus, como é que passou de ano, de Natal aí? E a família? Deus, tudo bem. Baixa, família, baixa tudo o rádio. Ótimo. Baixa um pouquinho saudade o volume do rádio. Vocês aí, viu? Como é que é, não entendi? Tudo bem, tudo ótimo e saudade de vocês aí. Opa, saudade. Oh, rapaz. Baixa um pouquinho o volume, tá alto aí o troço aí. Tá retornando. Aí, eu vou tirar do Viva Voz que eu melhor. Isso, né? Boa. Grande ideia. Grande. Parabéns. Grande ideia. Merece uma estrelinha. Melhor atitude de 2018. Isso. Ô, meu velho, o nome completo? É Adriano Bezerra Fernandes de Lima. Caraca, só isso. E quantos anos você tem? Tenho 32, Domênico. 3.2, gente. Vamos ver, eu tirei o artilheiro agora. Muita saúde nesse Adriano de 2018. Sensacional, meu Deus. Boa, RG, boa. É 10? É 10? 10? É, 10. Nossa, você eu não sei. Tá não, eu não achei nada. Quem acha tá, não, é o puxador. Tá, você acha que ele tá indo bem? Não, mas o RG tá fazendo partidão hoje, hein, velho? Essa pré-temporada aqui, esse é o primeiro jogo. O RG tá voando. Essa bola do Adriano é aquela que ele toca de ombro. Porque é difícil. O RG tá voando. É volta mais rápido em cima de volta mais rápido. O RG tá voando. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa cena. A gente não sabe quanto esse momento. A gente não sabe quanto tempo vai durar esse jogo. Isso é que nem jogador. Sabe aquele bom jogador, mas tá com 37 anos? Sei. Que isso? Ele faz os melhores 20 minutos do primeiro tempo. Pra renovar, né? Pra renovar o contrato. Ele vai pro intervalo morto. Não, tá o morto. Fernandinho chegando no São Paulo. 4 gols num jogo. Tá morto. Não, hoje eu tô foda. Mas eu vou falar dele, velho. É, né? E o bairro, qual que é, meu velho? Olha, eu moro no Jaçanã. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai, agora às 11 horas. Só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Lá em cima. Sou filho único. Ô, baixinho, canta aí, porra. Tenho minha casa pra olhar. Olha esse jogador. Ficar. Esse jogo tá bom, velho. Foi lá que morreu a mulher pequenininha? Quem? Oh, ah, porque Jaza, né? Sensacional, hein? Apareceu agora pro jogo. Puxador também. É verdade. Puxador tá de folga. Não, não quero nota. É 10, é tudo 10. Sertígio, bota 10. Não, mas ó, puxa saco não, né? Mas ó, puxadão, o cara fica 4 horas, você tá louco. Porra, esse puxador tá com champanhe do Réveillon ainda, mano. Tá bem louco. Não é, cara. Trocadilho, nota 9. Bom, oh, puxa saco! Melhorou agora. Você viu, meteu uma pressão. Ô, Adriano. Oi. E o time? Ah, Domênio, quer palestra, Domênio? Ah, meu Deus do céu! Vai, o time que vai ganhar tudo esse ano, tudo! Vai. Ah, meu Jesus! Empolgou de novo, empolgou, Marcão. Já vi essa novela, não passa a moral, Motinho. Vale a pena vir de novo. Sabe o que eu acho que é isso aí, mano? É nosso, Domênico. A Lei Loca pagou... Tudo é nosso, tudo é nosso. A Lei Loca pagou um call center pra ficar ligando aqui pra corrigir. É a central de palmeirense. Eles não ganharam ano passado? O Andy, os Andy estão pirando aqui, ó. Pirando, ganharam, ganharam. Pra foi bom, passou São Paulo. Olha o Sante, olha o Sante aí, ó. Ô, mano. Ô, mano. Paga a marmita lá, mano. Broxa. Ah, que é isso? Paga a marmita lá primeiro, depois eu converso. Tá pago já o trouxa. Broxa. É, o Corinthians ele fez o depósito na justiça, o depósito foi feito aí perante o juiz, é, o Corinthians agora ele tá reivindicando aí, sim, porque houve o bloqueio, houve o bloqueio das contas. Qual o valor, mano? Corinthians, ô, nossa, segue, explicar pra esse porco aqui. Ah, o juiz! Não perde a linha não, mano, perde a linha não. Não, não é, perde a linha, perde a linha. Eu vou passar a informação. É, não é que o Corinthians consumiu a marmita e não pagou. Não, porque a impressão que dá, tem jornalistas aí que parece que não são, eles jogam dessa forma pra tentar distorcer os fatos. Mas o Corinthians ele acabou rompendo o contrato com essa empresa que prestava serviços e dentro do contrato existe uma multa. O Corinthians entendia aí que não precisava pagar essa multa porque acho que não estavam sendo cumpridos os acordos e tudo mais. O Corinthians ele rompeu o contrato de forma unilateral, ele foi protestado. É, a justiça bloqueou a conta do Corinthians. O Corinthians fez o pagamento perante o juiz e agora a conta está desbloqueada novamente. O Corinthians agora está reivindicando reaver esse valor que ele depositou em juízo, porque ele entende que ele tem razão dentro do que ele solicitou dentro da rescisão contratual. Tem os valores aí agora. Não, agora sério. Tá certo. Que aula agora que eu dei sério, agora, isso aí, mano. Vou te até fazer uma pergunta aqui, uma enquete. Marcão, pra você, quem tem razão? O dono da marmita ou Corinthians? A empresa de marmita. RG. Marmita, pô. Vieira. Marmita. Mota. Marmita. Eu também acho, marmita. Domênico. Marmita. Qual que é o valor, mano? Ouvinte. Dessa... Qual que é o valor dessa multa aí, ô, mano? Inclusive, eu vou colocar a rosca de vocês na marmita. Não, aí. Qual é o valor, mano? Ah, mano. Era 130 pau. Nossa, que vergonha, mano. Porra, mano. 130 mil, o que, que é pro time que era bilionário, cara, tava na Ford, que tá? É isso, hein? Isso não, aí o Corinthians tinha que passar o ticket de restaurante pra pagar. 130 conto, vocês não tinham pra pagar. A questão não é essa, velho. A questão não é essa, 130 mil, ô, Jeg. Mas o negócio é, o Corinthians, mano, ele poderia ter pago esse valor, mas ele entendia que ele não precisava pagar porque o contrato não estava sendo cumprido à risca, velho. Mas por que? Os caras estão colocando menos arroz dentro da... Não sei. Cheio de marinheiro. O cara cumprindo o quê, mano? Tava assim, o Marcão colocava aquela salada, aquela fonte gigante, né, mano? Só porque os caras estavam mandando o bagulho que não dava nem pra fechar, pra dar aquela porrada ali. Coloca aquela alface, nem enche de alface, dois colheres de arroz. Eu vou te falar. Eu não sei se era o caso dessa empresa. Mas o que tem de restaurante aí, que é aquele PF, mas o cara mete aquele salito, que é pra dar aquela inchada. Nossa. Já comeu comida com salito? Horrível. Nossa senhora. Salitre. Ô, mano, e também coloca aquelas alfaces gigantes, né, mano? Aquelas alfaces que é enorme, não dá pra fechar a marmita. Legal é o zoião. Aquilo lá é, meu, aquilo lá... Aquele que o cara vende R$8,30. Ou então taca a farofa, né? Taca a farofa embaixo, aí o prato sobe. Mas se colocar alface junto com arroz, ela fica murcha, mano. Dá uma cozinhada na verdura. A alface fica murcha e preta. É, não, fica zoado, mano. Ah, mas você compra assim mesmo, velho. Você compra alface, velho, na hora que você vai abrir a marmita, ela tá uma curva. E o ovo dentro da marmita? É, mas esses fast food que faz os pratos também, você tem razão, viu, Moto? Você vai comprar ali, eu quero bife e tal. Acompanha arroz e feijão. O cara põe 6 quilos de arroz. Mas agora eles estão colocando uma folha da alface roxa, que é pra outra coisa. Gourmet. Já quem tá falando de comida aí, por um mundo melhor nos rodízios, hein? Porque churrascaria, geralmente, aí, ô Motinha, fica passando meia hora, 40 minutos. É pão de alho e linguiça. É, né? Exatamente, pra encher, né, mano? Porra, é o truque. Vai no McDonald's. Aí, é Mac, cara, hoje eu fui, hein? McDonald's é Mac. Mano, tem um Big Mac já mandei agora com hoje. Bacon. Já mandou hoje. O triplo burger bacon hoje. É, nossa, olha, já mandei um Big com bacon. Ô, Adriano. Oi, ó. Rapaz, e o que você... o Mina tá indo embora aí. Como é que você viu essa situação aí? Olha, assim... Foi boa a venda dele, né? Porque se fosse pra ele ficar, pra ficar 4 meses no Palmeiras, que esse ano é Copa... Também tem isso, depois, né? Ter que mudar de novo a zaga no meio do ano... Pensou, velho. Já viu o que deu ano passado, né? É. Eu achei que se for pra sair, saísse logo, saísse em alta, né? E que ele tenha sorte lá no Barça, porque ele representou muito bem a nossa camisa. Sim. Aqui e fez por onde ir pra lá, né? Quem você acha que vai ser a zaga titular? Assim... Oi? Quem você acha que vai ser a zaga titular, então? Olha, atualmente, cara, o Edu da Senna e o Thiago Martins, eu queria... Até o Thiago também. O Thiago foi bem também. Mas acho que ou o Luan, né? Ah, o Luan eu não gostei muito não, Domênico. O Luan deu uma queda, ele, né? Ele deu uma... Impressionante, né? Aí, viu? É, esse viveu um pouco no mundo do Luan, né, velho? Você não daria uma oportunidade... Sensacional. Você não daria uma oportunidade nova aí pro Juninho, Adriano? Você... Negativo, não, Juninho... esse cara... Meu, eu vou buscar ele lá no CT, eu levo, jogo na represa de Guarapiranga lá. Ninguém mas quis, velho. Ninguém não, quis não. Ele. Mas o Juninho tá no grupo e ele pode ser usado, sim. Empresta. Se for vontade do Roger, né, Domênico? Não sei, ele vai treinar lá. Não sei o que vai. O cara tá lá, né, velho? Tá lá, vai ter que usar. Assim, ele é reserva, bem. Cara. Ué. Eu acho assim, ele teve a oportunidade dele, né? Ele veio aí como um bom zagueiro antes de estrear no Palmeiras, mas quando entrou em campo, só fez uma barra. Oh, mas foi uma pisada só, pô. Não é assim também. Não, falhou uma sequência lá, Virgílio. Não pode dar. Ele falhou uma vez lá. É, não pode condenar o cara. É, num jogo importante, não vou lembrar agora qual foi o jogo, mas... A pisada foi uma que o cara deu. É, pega no pé do cara. Ano passado, eu acompanhei todos os jogos do Palmeiras, inclusive eu acompanhei ele também na zaga. Meu, é horrível. Ele, se você vê o jogo no estádio, ele fica perdido em campo. É. Ele não sabe o que faz com a bola, ele não tem visão de jogo e não dá certo. Eu acho que o Palmeiras deveria emprestá-lo, né, já que comprou por um bom dinheiro aí, e trazer alguém melhor. Pior que no Curitiba. O problema é que parece que o Palmeiras tem lá, sei lá, seis zagueiros tem. Pior que no Curitiba ele foi bem, cara, mas é jogador que sente o peso da camisa, né, Domingos? É que eu te falo, cara, tem um monte de moleque da base treinando bem aí, é. E pode dar oportunidade pra alguém, tem que subir alguém da base também. Alguém já assistiu esses jogos da base aí? Eu assisti o do Palmeiras, os dois. Tem algum. Hoje o Palmeiras joga de novo hoje, acho que é, não sei que hora que é, 8 horas, sei lá. É, o Santos joga hoje às 9. Mas já tá com um certo cuidado, já tá com essa categoria de base. Mas essa base, né? Mas, essa copinha lado também aí é ruim, hein, velho? É. Cada time ruim. É, o problema é aí que tá. A copinha não, é uma ilusão. Precisa esperar funilar. É. Né? Agora é os quatro primeiros. É só... Olha lá, porque olha cada time ruim que você fala: meu Deus, como é que esse moleque tá jogando? É muito empresário. Nossa, difícil. É, inclusive, é uma opinião da copinha: o Palmeiras ele tem um bom elenco aí na copinha, nos times de base. Mas a gente sabe quando o jogador sobe, né? É outra coisa. Ele começa a sentir o peso, a pressão. É verdade. É. Ele mas o Palmeiras até tem bons pouco, jogadores, né, mas chega não na hora dá, ali não. De decidir, de jogar mesmo ali no profissional, os caras sentem e ramela. O problema então, é que o Palmeiras... Muito cuidado. O os times como o Palmeiras, né? Eu vou dar um exemplo desse ano, por exemplo, que tem dinheiro e tal, e traz jogadores e tal, pra tudo quanto é posição. Raras são as vezes que os meninos da base sobem. Ah, né? Vai ser verdade. Difícil. Como acontecia, por exemplo, na era da Parmalat do Palmeiras, e não subia, os meninos não subiam. É difícil. Não subia. Mesmo porque também se usava muito mal a base do Palmeiras naquela época, né? Ultimamente, assim, a base ela vem muito bem, viu? Ela vem disputando exatamente, o campeonato do ano passado forte. E tava aí no final de todas as competições aí. Mas né? Tirando o Gabriel Jesus aí, que era da tem base do Palmeiras. Tem dois meninos na base, ô Marcão, que eu vi lá, que me chamaram um pouco de atenção. É claro, né? Evidentemente que você pega aí times mequetrefes, como o Mota falou aí, esses, né? Que o Palmeiras pegou aí. É Luverdense, pegou o Luverdense, meteu 3, pegou outro do Motoclube lá, meteu 5. Então assim, mas tem dois meninos lá, o Alanzinho era da base lá do Sub-18, que ele tem acho que 16 isso. Anos, menino. É muito bom jogador. O Zé Aldo, né? Bom jogador o Alanzinho. O Zé Aldo. Ele fez um golaço de fora da área. E o Zé Aldo, que também são dois jogadores que jogam no meio. Bom jogador, menino. São dois meninos bons. É, a sacanagem é que tem time, hoje eu não sei como é que tá, né, nesse ano. Mas tem time que, anos anteriores, aí os caras viajavam 18 horas de ônibus, porra, descia na hora do jogo, velho. Também dizer, tem isso aí, né? Pô, os caras não aguentavam, né, velho? É. Teve um jogo que os caras chegaram meia hora antes de acabar. Porra. Agora, em compensação, meio de campo foi reforçado, laterais foram muito bem reforçadas. Ô, Domênico. Sim. Fala aí. Uma coisa que eu achei importante que o Palmeiras fez nesse início de temporada é não trazer aquela baciada toda que trouxeram. É, pelo menos isso não aconteceu, né? Apesar da Crefisa não ter investido em todos os jogadores trazidos ao Palmeiras, o Palmeiras ele queria pegar todo mundo pra não deixar assim, vai, não vai concorrer outros, né? Comigo, então vai vir tudo pra mim. Mas voltou bastante jogador, né? Olha, o Palmeiras emprestou uma pancada de jogadores pro Atlético Mineiro. Ele emprestou Arouca, ele emprestou Eric, ele emprestou... Quer ver? Ele emprestou mais uns dois. Porque voltaram troca. Bastante. Né? É, o Roger Guedes. Voltaram, né? Tinha voltado. E mais um outro lá. Não tô lembrando agora quem foi, mas foi mais um lá. Tinha jogadores tinha do quase Palmeiras 70 jogadores. De 2012 ainda, Domênico. Oi? Tinha jogadores no Palmeiras que era da época de 2012, 2013. É verdade. É. Tinha vínculo com o clube ainda, até hoje. E tem contrato, né? É isso aí. Mas eu acho que o Palmeiras tá fazendo certo, trazendo jogadores pontuais. E eu espero que o falatório também diminua, né? E os caras representem em campo, porque ano passado foi muita bagunça fora de campo, né? É. E isso acabou interferindo. E em relação ao Roger Machado, eu fiquei meio na dúvida quando ele veio, mas ele é um bom treinador, só que com o elenco que nós temos e a pressão que é o Palmeiras, eu ainda prefiro esperar o trabalho dele, mas ele não é um mau treinador. Mas tem que dar tempo também, viu? Porque exatamente. Muitas vezes também, às vezes vê dois, três jogos, vai mais ou menos, o cara começa já a criticar. E aí acaba detonando o cara também, né? Quem mas não aguenta... Quem? Domênico fica falando. Eu não. Mas não aguenta perder dois clássicos, hein? Não, mas eu vou te falar, eu sou o Roger, mano. Eu não começo com o Juninho, pode estar arregaçando nos Palmeiras treinos. Palmeiras não vai perder nenhum clássico esse ano. Aê! Você vai ver. Anota aí, produção. Pode anotar. Eu sou um cara que eu falo, hein, Juninho? Eu falo. Vocês ficarem, ao contrário dos senhores aí, que ficarem tudo aí com o microfone na mão, não fala. Vocês têm coragem de falar que não vai perder clássico? Eu falo. O Palmeiras não quer contratar o Gabigol, não, né? Graças a Deus que não. Que o ouvinte falou que o Palmeiras tá contratando jogadores pontuais. Aí o Gabigol. Meu Deus do céu. Foi bem. Só um pouquinho. Então tá bom. Velho, você quer mandar abraço pra alguém aí? Manda aí. Olha, quero mandar um abraço aí pra vocês. Um bom ano novo. E que vocês continuem nessa pegada aí, que esse programa é sensacional. Boa. Eu escuto vocês desde quando eu tinha 14 anos de idade. Ai, cara, desde o início. Nem tinha pelo ainda, hein? Era da época da mão peluda, né, mano? Então, nem tinha pelo ainda, hein, velho? Você não, ô Sombra, tá vendo pra 19 anos, é isso? Vamos pra 19. Essa vida, velho. Décima nona temporada. Quase duas décadas. E a gente vai comemorar tirando a vida do Mota. É verdade. É isso, velho. Nós vamos fazer baleia azul, nós vamos fazer o baleia marrom. A gente vai usar baleia azul. A gente já tem aqui, né? Azul? Quem é a baleia azul do estádio? Não, quem? Eu não sou. É a Chamu aqui. É o Vieira. Chamu. Então tá bom, meu velho. Adriano, um abraço pra você, viu? Liga aí. Pra vocês aí. E Domênico, pode escrever. Palmeiras ganha no mínimo 3. Mas assim, eu tô falando aqui. Liga em julho pra chorar. No meio do ano, vai. Olha o desespero dos adversários. Pode chorar. Eles estão achando que vai ser igual o ano passado. Deixa eles achar. Liga em julho pra chorar, ô trouxa. A galinhada aí vai passar uma seca, cara. Torce contra a minha panaca. Fome que panaca. Tá sem marmita agora, hein? Vai, ô dedo amarelo. Torce contra a minha mãe, o craqueiro. Vai, o craqueiro. Tá bom. Um abraço a todos vocês. Abraço, tudo bom. Ô, mano, falar em craqueiro, bicho, você tá sumindo, meu. É verdade. Comeram metade machucado, de você? Mano. A gente ficou com o Nado. O Mano tá mais magrinho, né? Eu achei que tô não seco, tá mirradinho. Ô, mano, é verdade que Nado sincronizado emagrece, mano? É. Não sei, nunca fiz. É, tá. Olha, velho. Mas da onde vem essa magreza, mano? É que antes. Não era Motinha. Primeiro, eu não tô comendo o que eu comia em São Paulo, né, velho? Aí em São Paulo, eu ia na Dona Inês, era batata doce com frango, meio quilo. Agora não, né, mano? Era a mamãe fazendo a comida. Aí chegava na rádio. Chegava na rádio, era mais 300 gramas de proteína. Tava legal, tava voando nos treinos. Acabou com o dia, mano. Tô machucado. E com sensação, o Marcão tá comendo por você, velho. Momento sem parar, senhores. Vamos ao segundo ouvinte do Momento Sem Parar. Aproveite as suas férias com o Sem Parar. Ganhe tempo pra viajar, estacionar e abastecer também. Ligue 3037-367 e compre o seu. Sua vida sem parar. Vai, Asdrubal! Tão burrinho, queria falar. Tentava uma frase formar. O Sombra, seu amigo, tentou lhe ajudar. E na turma do estádio fez ele entrar. O que aconteceu? Ameba! O Sombra criou uma ameba! Ah, isso não tá legal. Ameba! Eu também não acho legal essa ameba. O Sombra criou uma ameba. Para, chega. Chega, parou. Seria uma ameba. Não, tá bacana. Sai, mas, alô. Vocês não usam a moto aqui não, hein? É por isso mas que eu tirei a ameba aqui não, hein? Alô. Alô, consegui, Barreiro! Truco! Quem fala? É Carlos Eduardo Ribeiro de Oliveira. Carlos Eduardo Ribeiro de Oliveira, hein? E quantos anos, hein, Carlos? 2.3 aí. Ah, no Rio de Janeiro eu vi. Como assim no Rio de Janeiro? Porque Oliveira lembra azeitona. É certo. Azeitona pra todo lado, velho. Azeitona, ai, nossa senhora. Tem um manual pra explicar. O outro RG tava no navio, aí quando teve os fogos. Certo. Na praia. É. Beleza. Aí depois acabaram os fogos na praia, aí ele começou a ver um monte de tiro pro alto na Rocinha. Rajados. Então a azeitona que ele quis dizer pra todo mundo. Entendi. Eram as balas, armas. O Sombra da periferia. Só o trouxa do puxador entendeu. Entendeu? Então assim, essas são os trocadilhos que você precisa de manual, né? Aí, Vieira e o Nuco. Boa. Toma um cartão amarelo pra você. Olha aí, o juiz tá de olho. Falou mal do puxador, o juiz tá de olho. Tá de olho. Oi, qual que é o bairro, hein, ô? O juiz da Carlos. Copinha aí, tá meio amador. É... O Dom não tá aí mais, né? Então. O Dom tá de férias. Não acaba nunca também. Também é férias que não chega. Amigão, eu tô no museu da máfia, meu. Museu da máfia, nossa, eu tô meu. Dando, tem tiro. Que porra de férias é essa? Museu da máfia, dando. Meu. Eu tô a cara dando. Da mulher dele. Ele foi beijar. Eu tô dando. Tá dando. A cara da mulher dele, velho. A cara da rei. Se eu conheço bem, deve ter voltado com o negão na África lá, velho. Ah, também. Tá não, esse ano ele tá no. O negão da piroca lá. Ô, oh, e aí, velho? Oh, e qual que é o time? O bairro é Vila Ré, Dodô. Vila Ré. Vila Ré. Vila do Motinha. Vila Mota. Aí é Vila Mota. Vila Mota. Vila Mota. E o time? Que eu não sei. O time é o glorioso Alvinegro Praiano. Ah, tio Cátio, Para Vai ser bom, hein? É melhor Jair se acostumando com o Ó, essa foi boa, hein, Motinha? Essa foi boa. E pro lugar do Ricardo Oliveira, velho, o que nós vamos fazer? Vou embora, porque aquele lá, pelo amor de Deus, velho. Eu cansei de avisar. Você é louco, o cara é muito ruim, meu, e falador pra caramba. Eu cansei de avisar. O Carlos RG... Eu vi uma manchete, eu não li a íntegra da notícia, então eu só vou comentar pela manchete. Que o Carille teria dito que o Santos é a quarta força do estado, hoje. Ah lá, então você deveria ler a notícia, você está sendo tendencioso contra o Carille. Olha, mas com todo... Ele falou ou não falou, mano? Eu não ouvi. Quem é que falou mas isso? Mas está sendo tendencioso. O Carille teria dito que o Santos é a quarta força hoje. É, mas teria dito aonde? Como é que alguém pode colocar quarta força se o time nem jogou ainda? Mas pelo elenco que tem, Pelo elenco que tem, você tá feliz com o Sacha e Rodrigão? Ah, mas não sei se o Sacha der certo. Ué, eu não posso estar feliz com o Sacha. Eu tenho que ter uma expectativa boa com a vinda do Sacha. Aí vocês perdem, o Lucas Lima e vai atrás do Regis lá que tá no Bahia. Fala, por que a novela da Globo faz mais sucesso que a novela da Record antes mesmo de começar? É o elenco. Nem sempre. Todas as senhor. Faz uma novela da Record que deu mais ibope que a da Globo. Mas não é assim não. Você quer dizer que a Glória Pires nunca vai jogar no Santos? Não é assim não, mano. Possivelmente não. Não é assim, não. Eu não posso considerar classificar o Santos como quarta força se o time não começou a jogar ainda. Agora, classificar por esse elenco ou por aquele elenco, isso é chutar, né? Não é. Mas o RG, para e pensa. O RG, para e pensa. O Santos, ele perdeu o Lucas Lima, ele perdeu o Ricardo Oliveira, ele pode estar perdendo o Vitor Ferraz. Tem uma proposta também do futebol francês ou inglês pelo Lucas Veríssimo. Pelo Lucas Veríssimo, mas o Santos recusou. Ah, mano, mas não, você tá falando de supostamente... Mas o RG, o Santos, ele perdeu, não, supostamente não. O Santos, ele perdeu o Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Zeca. Você vai falar que não faz falta esses três jogadores? E os jogadores que o Corinthians perdeu? Também repôs a altura? Perdeu também, mas o time do Corinthians é mais forte que o do Santos, RG. Ah, não. Ah, desculpa. Como não é? O Corinthians é campeão brasileiro. Escala aí, velho. Santos. Desculpa, mas eu não concordo. Aí você mata o RG agora. Escala aí, meu. Vai. Não é escala. Vamos lá, Vladimir, Vitor Ferraz. Vanderlei. O Vitor Ferraz pode ir embora também. Lucas, então vamos lá. Tem o Daniel Guedes. Tem o Veríssimo. Lucas Veríssimo, David Braz. Na reserva, Gustavo Henrique e Luiz Felipe. Não, lateral esquerdo. Na lateral esquerda tem o Romário que chegou agora. Pode ser o Romário que veio do Ceará. Jean Mota improvisado. Ou pode ser o Caju. O Jean Mota improvisado. Não, o Caju. Jean Mota, eu acho que vai pro meio. A defesa tá ok. Sim, vai. E o meio tem. Apesar de uma lateral esquerda medíocre, com o Romário na esquerda, o meio volta o Vitor Bueno, que estava machucado, que é um Vitor Bueno volta, que é um bom jogador. Vai Matheus Jesus ali, eu acho que precisava trazer mais um segundo volante. Se matar Jesus, vai pra cadeia. Aí, vocês podem pegar o Hudson, bater um rolo Hudson com o Vitor Ferraz aí. Eu fechava, Marcão. O Hudson com o Vitor Ferraz. Porque eu acho que o Santos precisa de um jogador ali que nem o Hudson e o Vitor Ferraz, cara. É da panelinha da igreja lá e já saiu o Ricardo Oliveira. Pode ser o Hudson pelo Vitor Ferraz, pode ser. O Matheus Jesus vai ser vendido, viu? Ah, não sei. Estamos falando hoje. Saiu uma matéria. Jogou três jogos. Isso é conversa. Mas já tem proposta por ele. Aí tem o Bruno Henrique. O RG número 2. Tem o Bruno Henrique lá na frente. RG. Oi. Só agradecer aqui o Igor Mendonça que mandou a frase aqui dita pelo Carilli, que eu tava buscando aqui, ó. Aspas pro Carilho, ó. Lembro que, no ano passado, Palmeiras e Santos estavam à frente, São Paulo junto conosco. Hoje vejo a gente um pouco acima, São Paulo também acima, mas, pelas contratações, coloco o Palmeiras à frente de todos. Corinthians e São Paulo bem parecidos ali, e o Santos um pouco abaixo. Trouxe um excelente treinador, mas perdeu nomes como Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Zeca. Ou seja, você viu o contexto que o Sombra tentou colocar na frase do Carilli? Ou você entendeu direito? Mas você achou o Sombra foi tendencioso. Mas Maurício, o que estranha a análise do Sombra? Há quantos anos a gente conhece o Sombra? Pô, você não tá bom, fica feliz lá com o Sasha lá. Imagina. Nossa senhora. O Carilli, na hora que ele abriu lá a internet, ele viu que é o Sasha. Ele riu. Mas eu tenho que considerar o meu time pelo que ele apresentou ano passado. Eu tô vendo o meu time. Eu tô vendo. Assim, chegou na frente. Onde você chegou o seu? O problema é lá na frente, né? Mas eu não tô feliz com o meu, nem tô falando que o meu é o máximo. Mas eu não tô dizendo que o meu é o máximo. Eu aqui não estou enganando o meu torcedor. Eu não estou dizendo que o meu é o máximo. Só que o meu está na Libertadores e alguma coisa nós vamos ganhar esse ano. Você é o maior, RG? Meu é maior. Você quer maior o quê? Muito maior. Só sua bunda que é maior. Nossa, que bem-ata. Ô, fera! Carlos Eduardo. Abraço. Ô, Carlos Eduardo. Chegou sua hora. Mais alguma consideração a ser feita, velhinho? Ó, só uma coisa, o RG. Pô, eu acho que o Santos já faz um tempo que não tem um padrão tático aí, joga muito espaçado. Trazer sufoco o jogo inteiro, cara. Eu espero que o Jair dê uma consertada nisso aí, cara. Olha, eu sinceramente, eu torci muito, gostei muito do trabalho do Jair e acho que tem tudo pra dar certo. Então, vamos torcer, velho. E outra coisa, o Bruno Henrique tá suspenso 5 jogos da Libertadores até segunda ordem, então... Isso vai ser problema, cara. Ei, não passa a primeira fase assim na cara dos outros. Eu também acho, hein. Mas aí é o preço. Tem que trazer mais um cara lá pra chegar e jogar ali na frente ali, cara. Mas aí é o preço que tem que pagar por uma burrice que cometeu. Não tem jeito, não tem perdão, velho. Mas 5 jogos eu achei que foi um exagero, mas fazer o quê? Qual que é o grupo do Santos aí na Libertadores aí, Carlos? Oi? O grupo do Santos na Libertadores, qual que é? Santos Estudiantes. o time do Peru, se eu não me engano, Alianza Lima, se eu não me engano. Tem mais um outro time que vem legal, do confronto da Chapecoense. Pô, vocês estão animados com a Libertadores, não sabem nem com quem vai jogar. Pô, vou te falar, nossa, o Santos ele pega o Estudiantes, o Real Garcilaso e o vencedor do confronto 2. E o confronto da Chapecoense. Pode ser Chapecoense, Nacional, Banfield ou Independente Del Valle. Olha, o Santos tem grandes chances de sair já na fase de grupo, hein, eu acho o contrário. Não, eu acho que sair na fase de grupos não vai, mas precisa trazer cara pra jogar aí, mano. Sem Bruno Henrique, sem Ricardo Oliveira, sem Zeca, sem Lucas Lima, mais da metade do time, hein, galera. Olha, sério candidato, hein. Calma, calma. Vocês estão torcendo, faz parte, mas calma. Continua no sofazinho. Nossa, que legal. Mas o RG é melhor assim, quando é quarta força mesmo. Pelo menos vai passar vergonha, né, velho? É, molecada chega lá e arrebenta, mano. É sempre pra passar assim. Vergonha ou não, tem que estar lá. Ô, Carlos, eu vou te falar aí, Diomar. Nossa, outra deitada. Vai se preparando pro pior. Já que o RG não quer abrir seu olho, eu vou abrir seu olho. Vai abrir olhinho? Vai abrir olho, porra nenhuma. É isso. Tá pensando, não tem roupa pra sair, não sai. Fica em não casa. Não sai, né? Fica em casa. Vai, sai de Marcão, bermuda, velho. Vocês vão ver do sofazinho lá. Ah, mas você se prepara pro pior, senhora. Se chama o molecada lá do show lá, rapaz. Vamos, e quando terminar o jogo, a gente que vai estar rindo. Mas quando você tem um parente internado no hospital que o médico liga, fala, o senhor poderia ver que até o hospital? Isso, que é isso? Oi, ô, Domênico, os caras só comemoram venda de jogador, vocês estão falando o quê, meu? Nossa! Trouxe o Diego Souza, jogador do nosso time, não sai brigando na justiça, né? Aí, ó. Tá bom. Ninguém rouba jogador nosso, não. Ninguém rouba jogador da gente assim, não. Não rouba, não. Palmeiras furou hoje, vocês toda hora. Não é para lanche, não. Eu sei, eu sei. Vocês estão pagando lanche pro Zeca, no Flamengo. Valeu, Carlos. Feliz 2018, mano. Ixi, tá na cadeia ele, velho. Ixi, sombra. Alô, não, aí, torce pro Santos, caiu? Fala meio humano. Carlos. Meio humano. E por falar aí também das ações aí do mercado, caiu, o Carlos saiu do Flamengo e assumiu a seleção do Chile, né? É. Ó, esse negócio de trazer também técnico estrangeiro, você vê que só dá zica, né, meu? É, não deu certo. Né? Você traz aqueles que são os melhores, né? Aí o cara vem pra cá, como ele tem fama. Aí eles chamam, logo vão pra uma seleção. A seleção do Chile. Vai pro Chile. Verdade. Aí o outro Paton, Argentina. Paton que se ferrou, né? Os caras ficam aí. O Bausa, né? E o Osório também, cara. Que Osório foi pro México. Todos eles foram pra seleção. O Bausa foi pra Argentina. Até o Gareca foi, né? O Gareca tá no Peru. O Gareca foi demitido, né? É, foi demitido. Mas ele chegou aí, né? Mas, gente, não, ele é da seleção do Peru, Gareca. Ainda é. Palmeiras ele foi demitido. Se os nossos técnicos aqui, os caras não têm paciência pra segurar a onda, você acha que vai segurar a onda de técnico estrangeiro aqui? É pior outra, meu. Não adianta. Os caras vêm aqui pra dirigir o time que for. Chega lá, é seleção. Os caras querem dirigir seleção. Até dúvida. Sonho do cara. Trabalha pouco. Né? Tá louco. Vai pegar a Copa bem do Mundo. Imagina. Ganha bem, O Rueda tá. O Chile tá na Copa. Ô, Sombra. O Chile não vai pegar a Copa, cara. O Chile não tá na Copa, O Chile não entrou na Copa, não. Quem tem foi inclusive. Mas eu me consultei antes, mano. Ah, sim. Mas o projeto da seleção chilena, Sombra, é pra disputa na Copa América. É, o ano que vem, inclusive. É, mas trabalha pouco, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia. Pô, e Peru. Mas ganha bem pra caramba. Técnico de seleção ganha bem. Mordomia, né? Ganha bem. Não, e fica o resto da vida, né? Bem ou mal, o cara foi técnico da seleção. Vamos ao terceiro. Mas a seleção peruana, vocês estão de brincadeira. Mano, lá no Peru, mano. Ele vai dirigir qualquer time no Peru e falar: ô, chegou o técnico da seleção. Ô, Mota, agora você foi mal. Dirigir a seleção do Peru? Não, tô falando, mas lá pros caras. Lá pros caras. Pra ele, tá o Rueda pegando a seleção chilena, Motinha, é uma seleção um pouco mais forte, mas seleção peruana é uma grande porcaria. Chá de cocô. Ué, se ele conseguir fazer alguma coisa. Cocô não, de coca, né, mano? A seleção seleção do Peru. Eita. Não dá. A Chile, momento sem parar, o Rueda foi legalzinha. Momento sem parar, terceiro ouvinte, senhores, aproveite suas férias com o seu sem parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3337367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segunda suas férias, sua vida sem parar. Mas quem é o torcedor que muita naba já tomou? É o Dudu. Que isso? Ah, Domênio, é o Dudu. Você jogou apertou três sem vezes querer, esse Dudu? Ano e nenhuma ele ganhou. Isso é bom, hein? É o Dudu. Eu tirei a música. Dudu, não, você não tirou, não. Deixa eu tocar até o fim. Tirei a música. Deixa eu tocar até o fim. Não adianta. Não vai tocar. Não vai tocar. Não vai, vai, vai. Não vai tocar mais, não. Tá muito ditadorzinho, hein? Eu sou. Alô, alô. Jair Bolsogato. Alô, por isso não cantamos nenhuma vez ainda esse ano, né, mano? Oi, aqui é o Adriano. O Adriano, tudo bem? Bem, o Domênico? Ele. Tudo bem, Adriano? Chupa, Domênico. Tudo bem? Que isso? Falou? Chupa, Domênico. Tchau, valeu, abraço. Alô! Valeu, sua trouxa. Vai, mané. Não cantamos nem uma vez ainda aquela. Alô. Fala, Alaba, fala aí, Dodô. Cortei o microfone de todos. Cortei. Alô. Cortei o microfone de todos. Ninguém falou nada. Pronto. Vai, tá todo mundo. Alô, quem fala? Sérgio. Sou ditador mesmo. Quem fala é Sérgio. Ô, Sérgio, tudo bem, meu? Tudo jóia. Sérgio do que é o nome completo? Sérgio Camargo da Silva. E quantos anos você tem, Sérgio? 40 anos. Ah, RG 4.0. Ah, não, eu detesto. Se a vida começa aos 40. Detesto. Como, detesto o quê, RG? Suporto, né? O quê? Como assim? Café Camargo, puta. Nossa, ó, dá um motorrado pra RG. Não. Hoje o RG tá sensacional. Falar um negócio, ó. Hoje tá sensacional. Aquele jogo, aquele pré-jogo que a gente faz contra o sindicato. Você jogando muito, joga muito. Sabe o primeiro jogo? Sei. Não, esse aí foi meu contratado. Tá deitando. Não, contratado. Os caras lá da arquibancada que trouxe o empresário, o empresador falou, mano, onde eu assino? Não, na moral, café, velho. O RG se trancou lá no quarto do navio com aquelas apostilas da FUVEST, só de trocadilho, irmão. O cara não saiu de lá, foi estudando pra semana todo. Não tinha nada pra fazer. Aliás, bem lembrado, viu, Marcão? Falando em navio, navio é da véia, viu? Só pra... Você viu que esgotou antes do previsto, né? Tem que esgotar mesmo. Navio bom é assim, né? Oi, Sérgio! Ah, é roupa nova, é Blitz, JQuest, vai ser muito legal. Tudo bem, Sérgio? Sérgio! Diga. O bairro qual é? É, que é Rio Pequeno. Rio Pequeno. Ah, e essa chuva toda, meu. O Rio não vai ficar pequeno mais, não. E qual que é o time aí? Aqui é Santos. Aê! Quero melão. Tô falando que nós vamos ganhar essa porra toda esse ano, velho. Melão. Ô, velhinho! Diga. Você viu a participação do ouvinte anterior aí, cara? Vive, sim. Ele, assim como eu, ele... E você, confia ou não no Jairzão aí, velho? Claro, eu confio. Todo ano é a mesma coisa. O pessoal fica falando merda aí do Santos, aí depois fica babando ovo, Não, ele tá certo. Existe uma tendência sempre de que começa o ano, o Santos ele é totalmente descartado. Lógico, faz tempo que não ganha porra nenhuma. Mas sempre está chegando. Desde 2012, né, velho? Tá chegando lá em cima. Não, tô falando de título nacional, não, título brasileiro. O Paulista tem ganho. Agora, título brasileiro é que tá devendo aí, né? Então, mas... Tá chegando. Segundo, terceiro, tá bem aí, bem perto aí. Cara, e como é que vai fazer aí? Ricardo Oliveira foi-se... Vitor. Não, mas aparece, o Santos aparece. Daqui a pouco apareceu um federal. Tá no mato lá, né? Você acha que pinta uma molecada aí? Pinta, e o Santos sempre contrata de última hora. Daqui a pouco aparece um outro aí pra Libertadores. Essa molecada que deve pintar, vocês sabem, hein? Quem são os caras? Não. Eu não vi o jogo. Tem aquele menino que tem dois nomes lá, que é nome de bem Matheus, sei lá o quê. Ah, tem uns que estão sendo. Aquele nome diferente lá, João, né? Matheus Fernando, negócio, sabe assim? Eu não sei. Vamos ver. Aliás, hoje em dia o jogador é tudo assim. Matheus Felipe Marcos, nome composto. Dois nomes. Matheus Felipe, né? Matheus sei lá o quê. Tudo, estranho, né? Tudo nome composto. Bruno Henrique. Importante, eu acho muito importante conseguir manter aí, segurar o Bruno Henrique. Né? Sim, o goleiro. O Vanderlei, nossa. Vanderlei principalmente, né, cara? Um excelente goleiro. Atacante tá difícil achar, hein, gente? O mercado tá bem difícil. Não tá fácil, hein? Não. Atacante tem que acertar a molecada. São Paulo, Santos e Corinthians atrás de atacante. Senão vai sobrar Rodrigão, essas traças aí, né? Ô, mano, não tem mais atacante pra vender. O Sombrecht tava falando quem que é o atacante do Santos, o que não vai dar, mas quem que é o atacante de São Paulo também? Tem nada também. Não, agora tá chegou o Diego Souza. Tá todo mundo correndo atrás, né, velho? Fazer o quê? Até hoje o São Paulo tinha o Prato, louco. Tinha até hoje, mas a gente tinha. E aí chegou o Diego Souza. Mas se você perguntar quem tinha na base, tem. Eu sei dizer quem é. Da base a gente tem o Brenner. É o Brenner lá, a nova promessa. Brenner, é promessa. Mas a gente tem. A gente tá tentando. Agora, cada jogo. Porque geralmente quando aparece o cara, todo mundo já começa a falar antes, né? Um ano antes começa a falar do cara. Por exemplo, no Santos, quando vai aparecer um atacante. Pra você ter uma ideia, o Brenner tem um cara que chama Vitor Bobsin, que tá jogando a copinha. Mas O Barcelona tá querendo contratar o moleque. Quem quer falar de Grêmio agora, Vieira? Não, que é isso? Estamos falando do tricampeão da América, trouxa. Deixa ele... O assunto tá aqui, ó. Estamos falando de Santos. Já falamos 30 segundos do Grêmio aqui no programa. Nós falamos do maior de todos. Aí tá falando da quarta força de São Paulo, você vem com o Grêmio, pô. É verdade, desculpa. Quarta força, acho que é o São Paulo, hein? Defende aí, seu trouxa. Foi o Carilli que falou. Foi o Carilli que falou que é quarta força. Mas tá falando do time errado. Não, Sérgio, é na moral. Na moral. Na moral, Sérgio, ó, o RG falou que passa da fase de grupo. Você acha que vai ser tão baba assim que o RG falou? Cara, ó, vocês têm o desfalque aí do Bruno Henrique, que não vai jogar praticamente a fase de grupo toda, cinco jogos. Não tem Zeca, não tem Lucas Lima, não tem Ricardo Oliveira. Você acha, que vai ser tão fácil assim que nem o RG falou? Não, fácil não é, porque o Libertadores sempre é meio enroscado. Mas a primeira fase aqui. Olha, mas ó, passa, vamos. Sim, só que você me passa. Pô. Vamos lembrar o seguinte: agora tá fácil falar, olha, não tem Lucas Lima, não tem Ricardo Oliveira, não tem Vitor. Mas só lembrando vocês que desses jogadores todos, quem jogou bola no Santos até o final foi o Ricardo Oliveira, velho. E o Bruno Henrique não? É porque o Lucas não. O Lucas Lima já não tava jogando. Mas o Bruno Henrique. Mas o Zeca. Não, calma. O Zeca não jogou. E o Lucas Lima jogava. Quando queria. De vez em quando. E o RG, sem contar que a Libertadores, o grupo do Santos é Santos, mas eu, Estudiantes. Mas eu acho. Os outros, a Real Garcilasso e o outro lá, não vão. O RG, oi. Vem a Chape aí, hein? Posso fazer um questionamento? Sim. O negócio é o seguinte, cara. Agora é a hora do retorno de jogadores que foram renegados. Você pega ali, por exemplo, o São Paulo, ele trouxe novamente aí o Reinaldo, que é jogador dele, estava por empréstimo, retornou e vai ser reintegrado e vai jogar. O Hudson também aí não foi aproveitado naquela oportunidade, São Paulo negociou, Hudson. O cara tá voltando Hudson. Também. No caso do Corinthians, ele repatriou o Luca, era jogador que estava emprestado, também tá voltando, vai ser reintegrado, já o Corinthians não colocou o Luca em nenhuma negociação até o momento. O Palmeiras, ele repatriou o Vitor Luiz, tá certo? Vai ter oportunidades ali quando o Diogo Barbosa não jogar. Só não sabe o momento, você... RG número 2, do não... Santos repatriar o Leandro Damião, que é jogador do Santos. Eu achei que você ia falar do Robinho, mano. Eu pensei que você fosse falar do Robinho, mano. Não, mas o Robinho não é mais jogador do Santos. Não, porque o Robinho, RG, o Santos teria que fazer um novo contrato com ele. Ele não pertence mais ao Santos. Eu sei. Agora, o Leandro Damião, ele é jogador do Santos. Mas não seria o momento de colocar o Leandro Damião e dar uma nova chance pra ele, já que o Santos tá sem centroavante? Sincera e honestamente, não, viu, mano? Uma pergunta aí, inclusive, pro Sérgio. O fato do Robinho ter sido condenado em primeira instância na Itália, como você vê isso? Você, por exemplo, vamos supor que o Robinho seja condenado até em última instância. Você seria contra a contratação do Robinho em função dessa condenação? Então, se for em última instância, aí ele vai ter que cumprir o que ele tem que fazer. Mas enquanto está sendo ali julgado, está ali, ele é inocente ainda. Porque se fosse a sua irmã a vítima? Então ele tem que cumprir, ó. Porque eu vi muita manifestação de meninas nas mídias sociais. Sim. Em relação à questão de São Paulinas, né? Contestando a possível contratação do Robinho em função desse caso de estupro. E as meninas da torcida do Galo também já tinham feito um manifesto, fizeram, né? Fizeram também. Mas é essa geração mimimi. E o Mota fazendo manifesto a favor. Ô, trouxa, eu sou contra, não gosto dele. Aí é a bandeira que se levanta na rede social. Aí não, tem jeito. Geração mimimi, que tudo é... Aí não tem jeito, né, cara? Porque é o que ele falou, até que se prove, né? Você não pode impedir ninguém de trabalhar. Ele vai ter que continuar trabalhando Eu não quero passar pano pra Robinho. Entendeu? Porque a gente não sabe o que aconteceu. A gente não tem nem noção dos detalhes, etc e tal. Mas um caso de condenação que aconteceu uma vez, você vê as coisas, você fala, não é possível. Da escola? Foi condenado? O Tyson. Ah, sim. Também. Sabe? Também. Aquela do Tyson, cara, foi um absurdo. Também. Você leu o livro que ele fala, conta a história todinha e depois a menina, não é que foi a história? Que ela foi até o quarto com ele, os dois já estavam mamadinhos, tipo bêbados. Assim, doutor passagem de ano. Foi sexo consensual, né? E depois, e que ela queria sair com ele de novo, ele não quis mais sair, e aí depois que surgiu isso. O Robinho... Mas o RG, perdão aí te interromper, RG, já houve um caso aí do Robinho envolvendo também esse negócio de assédio... Que ele fez um acordo, Não foi acordo, Matheus, ele foi acusado na Inglaterra, mas lá ele foi absolvido, ele não foi condenado. Ele mas não fez um acordo, um caso, mano, para... Não, não, é porque lá... Não, não foi acordo não, ele foi absolvido mesmo. É, porque lá parece que tava, tinha mais gente, né, mano? E depois foi reconhecido que acho que a menina que quis tirar uma onda em cima, porque eles eram jogadores famosos, sei lá, foi um... Nessa, mas deve acontecer isso direto, né, meu? Imagina que esses caras não devem ser... É lógico, bocejando. Mas olha... Pedindo dinheiro e pedindo alguma coisa... Eita, mas ô, Sérgio, na moral, vou dar um toque até pra mulherada aí, gente. Vocês vão ser jogador de futebol. Não, não. Cuidado. Não, mas é, essas, você vai falar. Que a mulherada é muito ingênua. Deixa o Marcão falar. A mulherada aí, de repente, é muito ingênua. Essas festinhas de jogador de futebol aí, gente, não é pra ir lá pra contar moeda, você tá ligado. Você entendeu? O que é? Tá tudo inocente. Deixa que ela pense que o cara vai só... É ou não é, Sérgio? Vamos, me ajuda, né, velho? O Sérgio, o Sérgio, ele tem a voz do Soneca, do Sete à Noite. É, o Valer tá com sono, tá bocejando, velho. Na mas, verdade, ó, ele tem 40 melão. Anos, mas parece a voz tem de 76. Mas olha, independente, mas é difícil, independente, né, de ser condenado em última instância ou não, o time que tiver o Robinho, se tiver o Robinho, vai enfrentar fortes oposições nas mídias sociais. Serão campanhas e campanhas, a coisa vai ser do seu posto. Porque existem dois tribunais. Existe o Tribunal da Justiça, existe o Tribunal da Mídia Social. Agora todo mundo é julgado já em casa, né? Você tá em casa, você abre a tua... Eu já falei isso uma vez. Você é julgado sem perdão, velho. Mas se ele jogar bem... Pô, e ele não é muito simpático, né? Vamos concordar. Mas então, cara, eu sei... Mas eu acho que a gente tá numa época que eu não sei até onde que esse jogar bem vai passar um pano pra ele se ele for condenado, cara. Sinceramente. Eu acho que a torcida do Galo... Tem que pagar, você ver condenado, certo? Tem cagada, tem que pagar, né? Ó, deixa eu fiz uma enquete aqui no meu Twitter, @moto97. 1.966 votos. Ah. 77% não querem o Robinho. Não querem. É um número alto. Mas se você fizer, eu queria falar, desculpa, Marcão. Se fizer uma enquete com a torcida do Galo, cara, pelo que ele jogou agora, também ninguém vai querer. Mas o caso, o Robinho tá saindo, né? Mas o Robinho, ele sendo condenado, ele vai preso, não, né? Não, porque não existe acordo de extradição com a Itália. Mas se ele viajar pra comunidade europeia. Não existe acordo de extradição. Mas aí, até uma pergunta que eu tô aqui falando aqui com os amigões aqui na mídia social. E aí? Os advogados. É, por exemplo, então é o seguinte, ele, no Brasil, ele não pode ser preso. E se ele fizer, por exemplo, tiver que viajar para fora? Será que o nome vai para Interpol? E aí acho que ele não pode sair do Brasil. Comunidade Europeia. Você entrou na Comunidade Europeia. Não tô nem falando isso, porque o Marco Polo ele não vai nem no Paraguai. É, então. Não pode ir, senão vai preso. O cara não foi no sorteio da Comebol, mano. Sair do Brasil, sai mais preso. Brasil. Não, e acho que o Robinho vai ser a mesma coisa. Aqui, ó, informação. Se o país... Mas se ele for igual o presidente, né? Vamos supor, vai jogar no Paraguai. Se o Paraguai tiver acordo de extradição, tchau. Aí um abraço. Já era, velho. Então, cai e manda pra Itália. Não manda nem pra jogar Libertadores. Entendeu? Vai ter que forçar o terceiro cartão, Domingo. Entendeu? Porque o Marco só joga aqui no Brasil. Já pensou, velho? Libertadores, ele não pode nenhum time de Libertadores, de repente. Olha, pelo visto, a coisa não tá legal pro Robinho. Enquanto não terminar esse processo. Acho que ninguém contrata, não, hein? É encrenca, velho. Difícil, hein? Difícil, hein? E quando até quando vai esse troço aí? Hã? Ah, não sei. Vem várias instâncias aí pra recorrer. Olha, Domene, como a Itália é meio que o Brasil europeu, é o Brasil da Europa, deve demorar pra cacete. Nossa, também. Ele até acabou a carreira. É isso aí. O Robinho tá com quantos anos? Já tá aposentando também, velho. Ah, ele tá com uns 30 e fumaça, né? O Robinho tem 33. É. Então, ele tem 4 anos, acabou, pô. Já nem tava jogando mais bola. É, já tá na descendente, né, cara? É, mas o Santos queria. Eu queria só o Robinho do Santos, eu acharia bom, pô. É, eu não, eu acho que já foi, já virou a página. Ele é um dos seus ídolos, RG. Já virou a página, foi bom enquanto esteve lá. Véio. Não, claro que você viu caras muito melhores, pô, você viu o Pelé jogar. Mas tipo assim, ó, da história recente do Santos. Mas eu acho que sim, lógico. Mais do que o Neymar? Ah, você tem que entender o seguinte. Eu acho que não. A geração Robinho. Sim, o Neymar ganhou o Libertadores. Tudo bem, mas o Robinho colocou o Santos de volta no trilho das conquistas. O brasileiro, né? Não é só brasileiro. O Santos não ganhava quantos anos título, cara? 18. Então. De 84. A dupla, exatamente. Robinho e Diego, pô, os caras mataram. É, cara, lógico que marcaram. Os caras mataram a pau. Tá louco? E outra, eles ganharam do Corinthians, cara. Você tá louco? Um brasileiro em cima do Corinthians. Mataram a pau. Né? Coisa qualquer um ganha, né? Robinho, se bem que nós também ganhamos. Seu time não ganhou. Não, 2001 foi o quê? Seu time tomou um pau em Porto Alegre e empatou na Arena. Mané. Velhinho, suas considerações finais. Não, Santos esse ano, como todo ano, sempre entra desacreditado. Depois vai crescendo, cresce no Paulista, dá uma caidinha, depois no Brasileiro deslancha de novo. Royal. É isso aí. Importante é não cair. O resto, não, que não cair, pô. O resto é correr atrás. Quer mandar um abraço? Aí fio, palitinho de seus abraços. Bolo. Dá um abraço aí pra todos. E um abraço aí pro pessoal do grupo aí do Colina, parte dos links aí, o pessoal do futebol, que é tudo aproveitado agora, mas o pessoal deve ouvir vocês aí. Eu quero mesmo. Falou, velhinho. Falou, velhinho, abraço. Falou, abraço. Obrigado. Tchau. Valeu, boa sorte valeu, na tchau. Passagem. Bom, é sombra. Foi mais um momento sem parar, hein? É, e as férias chegaram. E você, se programando para não perder tempo e aproveitar cada segundo. Então vai de sem parar. É sem parar para estacionar, sem parar para viajar, sem parar para abastecer. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento. Fica lá contando moedinhas pra passar no pedágio. Bobagem, fica todo mundo buzinando ridículo, atrás de você. E a moedinha, ela vai cair entre o console e o banco. Geralmente acontece isso. A moedinha isso. Que você usa pra pagar pedágio, ela vai cair entre o console e o banco. Contar, e você comeu, sua mão tá gorda, ela não entra naquele espaço. É ridículo. Aquela fila atrás de você, não, aí você desce do carro, abre a porta, procura a moedinha. Não, só o que tem de moeda no console do moto parece um chocalho o carro dele, velho. Pior. Olha a cara da mulher pra, né, olhando pra você assim, tipo assim, meu, isso é ridículo. E o, né? E o dedo que você bate no ferro da... Ah, e aí vem com o dedo sujo, não, o dedo pior, sujo de graxa da grade. A criança, aquele fedelho que você leva no banco de trás, ele derramou iogurte. E você vai enfiar a mão, tem moeda com iogurte. É verdade. Nossa, é o nojo que fala. Cara, eu vou falar um negócio pra você, Sombra. Eu agora voltando da estrada no final do ano... Tá de brincadeira. Parado, nossa, velho. Eu falei, meu, se eu não tivesse sem parar, cara, eu acho que... Dá um desespero, né? Pariu uma bigorna aqui na estrada, velho. Verdade. Não se preocupe mais com os tickets, contar moeda. E na hora de abastecer, nem desça do carro. Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367. 3003-7367. E compre já o seu. 3003-7367. Receba em casa sem custo. Sua vida sem parar. Tinha sempre, olha, isso é um testemunho. Eu tava com dinheiro voltando de viagem. Sim. Eu tinha deixado o dinheiro dentro da mala. E a mala, sabe aquela que você primeiro que você pôs no porta-mala? Nossa. Tá lá embaixo. E aí em cima, meu, é assim, tem boia de flamingo, tem boia de unicórnio, tudo da mulher. E você, as com, luzes, uma mala, você, né? Com uma malinha eu só. Eu com uma mala, é. E a dela, e a cinco, esposa, três malas. Ah, três malas, mais uma sacola, é tudo lá no fundo. Daí eu falei assim, e chegou na balsa. Ai, ai, ai. Chegou na balsa. Eu saco a carteira, não tem dinheiro nenhum. Pergunta aí pra mulher. Aí eu olho pro alto e tá lá. Pergunta pra mulher. Aqui tem sem parar na balsa. Que já abriu um sorriso e foi. Aí foi, cara. Graças a Deus. Valeu, aí ele foi que nem, aí ele foi que nem um... Aí ele encheu a boia, velho. Ele foi pra frente da balsa e abriu os braços. Ele falou, agora vai. Titanic, é, né? Titanic. Você não viu sobre a de boia Titanic. De Flamingo. Com a boia de passou você, dando é tchauzinho. Bacana, você gostou? É lindo, de boia de Flamingo. Agora, ô Mota, o que você deu xilique, ô Mota? Você deu xilique lá porque você pulou na água, mimizento. Os caras te viram de sunga. O Mota tá muito mimizento, mano. Eu posto as coisas. Não, minha, o Sombra normal. Falou, o Sombra não. Falou, vou confidenciar. Dependendo do que ele viu, que ele viu ao vivo aquela cena. Eu vi a grotesca. Cena. E ele teve que assistir oito séries normal. Pra poder esquecer. Não, mas é normal. É meu Instagram, vê quem quer. Sim. Tá ali. Só que existe a brincadeira e existe a coisa séria, né? Tem cara que é muito idiota, né? Mas você postou aquilo de brincadeira, né? Não, eu postei de brincadeira, lógico. Aquilo é de brincadeira. Ô, tonto, tava com a sua mulher, ô. Nossa, isso? Mas é o Mota falando, não muda nada. Você é louco. Mas olha, o fato de você tá com ela não muda porra nenhuma naquele mergulho ridículo. Tá bom, tá bom. Mas é o Mota falando, não muda nada. Você é louco. Mas olha, o fato de você tá com ela não muda porra nenhuma naquele mergulho ridículo. Tá bom, tá bom. Isso foi depois, o mergulho. Foi as duas aonde? Vocês duas estavam aonde? Na casa, na piscina, lá no Guarujá e tal, beleza. Tava brincando, conversando. Eu falei que ia sair pra ela me procurar no ML depois, que eu não sabia se eu voltava. Beleza. Aí teve uns idiotas que começaram a fazer uns comentários idiota. Mas muito idiota. Uns idiota. Muito idiota, muito ridículo. Mas qual tipo? Por exemplo, vou analisar se era tão idiota. Que tipo de comentário? Pra gente saber se é idiota mesmo ou não, né? Fala um, vai. Só um. Quem pega tá, aí, quem fala tá aí. Te chamando de idiota é o chefe aqui, ó. Quem? O chefe. Ah, esse aí também é frustrado, velho. Você deu notícia errada. Ah, vai te catar, ô trouxa. Agora, mas aí, não, só comentário. Não, mas aí precisamos falar também do chefe Benedetti. Só um minuto, vocês falam do Mota aqui. É. Só um minuto. É verdade. Só um é minuto, triste, gente. É triste, casamento é de Ale Oliveira. Olha, o Sombra presenciou, o seu é Marcão estava, né, o seu Vieira e o Mota, o RG não foi? Só os convidados. No casamento do Ale? Só os convidados. É, amigos. Vamos falar a verdade, hein? Que bichona o seu chefe. Vou te falar, Domênico. Tocava, que bichona. Tocava funk, não... baixava a tática e era barraco. Ele baixava, ele ficava remolindo. Tocava pagode, baixava do outro. Beleza, pior assim, que ele queria pegar. Sabe o que ele baixava teu chão? Eu quero pegar o Domênico hoje. Ele queria que eu ia lá dançar com ele. Você tá louco. Ele dançou, mas que ia tomar o chão em cima de uma garrafa cantando Hino do Santos. Derrubou a garrafa com a bunda. Ridículo. Eu não queria dizer, mas derrubou a garrafa com o bumbum. Vou tirar esse idiota agora. Dá bloco nele. Antes de derrubar a garrafa com o bumbum, cuidado com ele, gente. Ele soa grotesco, senhor chefe. RG, não aceite nada do chefe. A garrafa tava no chão. Você viu aquilo? Vi, a garrafa tava no chão. Vocês viram, né? A garrafa tava no chão, a hora que ele subiu, a garrafa não tava mais. É, sumiu a garrafa. Aí depois a garrafa apareceu no chão de do novo. Do nada, caiu. Uma mágica. Vocês viram o vídeo que eu postei, ele e o Mota? Aqui? Ai, ai, eu vi. É feia coisa. Estranho. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho um vídeo dele, pode ficar quietinho. O chefe, eu tenho um vídeo dele. Nós temos uns vídeos dele do casamento. Pode deixar que eu vou jogar na rede. Vídeos, tá. Deixa a gente voltar ao vivo. Deixa eu ver. Estranho. Mas tem o alvará, não tem? Mas tem faz tempo e já pode pode abrir aí o negócio faz tempo. Agora, hein? Outra coisa do casamento. Olha, ele tá contando de casamento, né? Vamos falar dos pau mandado, né? Ah, e não, ó, o fulano não pode sair do lado, velho. Então, quem que não pode sair do lado? Você tá falando sério? Quem não pode sair do lado? Fizeram a roda de samba, RG. Quem não pode sair do lado? Todo mundo pra roda de samba. Aí foi todo mundo, o bar ficou sentado na mesa com a mulher. Que isso? Mas peraí, eu vou defender o bar. Não deveria, mas vou defender o bar. Por quê? Porque o bar não curte samba. Não, tem nada a ver. Eu falei assim, o bar não tá afim de samba. Eu não gosto de samba. Eu falei, bar, vamos comigo lá embaixo pegar. Tô fazendo os drinks já. Lá tava liberado antes. Desce. Vamos comigo. Meu, a sargenta. Nossa. Você não vai, não. Você vai ficar aqui. Nossa, se você for embora, se você descer, eu vou embora. Falou assim. Aí eu entrei pro bar e falei assim, ó, você fica me zoando. A minha mulher não me deixou ir pra Abu Dhabi. A tua mulher não deixou descer a escada. Sargento estava interessado em algumas que mulheres coisa, hein, bem atraentes. Sim. No casamento do Ale Oliveira. Tinha mulheres atraentes. Tinha muitas mulheres atraentes lá. A gente não viu, né? A gente não viu, só o Marcão que nos contou depois. Tinha uma lá de espanhola. Marcão não pegou ninguém. Espanhola? Ah, mas o casamento do Ale Oliveira, né? Não é micareta, né? Vamos falar sério. Mas que casamento do Ale, hein? Show de bola, hein, Domenico? 823 pessoas convidadas. Quantas? 823. Era muita gente. Dois tem assessora, a assessora falou que contou lá, fez a contagem. E outra, hein? Ninguém. Tava o Alex, jogador do Palmeiras. Só os caras conhecidos, cara. É, o Fred. O Everton Guimarães. Tá ouvindo nós, um abração. Gente fina pra caramba. Gente finíssima. Espetacular. Tem que vir aqui, hein? Tem que vir aqui o Everton. E ninguém passou sede lá em Vieira, que vou te falar, hein? Não. Tá bom, todo mundo ali, vou te falar. Nossa, vou falar uma coisa, Marcão. Espetacular. A dona Ingrid falou, pô, Mota, nem vi você saindo. Eu falei, nem eu. Mas conclua, Mota, o negócio do seu Instagram. Ah, o cara começou a falar assim, ah, seu gordo, escroto, nojento, assim? Essa visão. Fala assim, até aí bloqueia. Ele só falou que ele bloqueia. Só não, ele só falou assim, elogio, agressivo. Bloqueia, só bloquear. Mas aí o que acontece? Puxa o outro. Pegou pesado, entendeu? Bloqueia, não, não, filho. Não, é, Dudu, é que um puxa o outro. Um puxa o outro, que aí os reis vai bloqueando, assim, ah, vamos todo mundo. É. Aprenda. Não, eu bloqueei, apaguei. Presta atenção, aprenda. Nas redes sociais, pelo menos na minha rede social, funciona assim. Eu coloco uma... Xingou. Se eu vi que xingou, baixou... Eu excluo, banir, sei lá, faz qualquer coisa. Tira, aí o outro vai e tira, vai arrancando um por um. Ô, Domênico, tinha comentários carinhosos. Tinha lá um que tava assim, que ó. Era, vai, Willy, vai, Willy. Vai, Willy. Vai, Willy. Vai, Willy. Vai, Willy. Vai, eu brinco com o Vieira. Não, deixei lá. Foi legal. Vai, Willy, é legal. Ah, eu deixei. Não, beleza, não é mimimi. Eu deixo, eu brinco com o Vieira. Aí não é ofensa. É, entendeu? Ah, como é que coisa nojenta essa baleia. É, falou um negócio assim. Aí... Eu peguei e fiz um post explicando. Falei, vai ter gordo sim. Teve um que eu vou postar de cueca. Eu achei sacanagem, mas eu achei que não foi agressivo. Lá vem. Ele mandou assim, que ó. Que ele falou? Olha, esse Mota deveria entrar no bucho de uma anta pra poder nascer do animal certo. Ah, não, não, não. Isso é legal. Isso não é legal, isso não é legal. Isso é legal, tá vendo? Vocês alimentam os idiotas. Não. Isso é legal. Puta sacada. Isso não é legal, isso não é legal. Recente do Leonardo DiCaprio. Que ele se protege do frio dentro da carcaça do cavalo. Carcaça do cavalo. Nossa, que é nojento, né, velho? Então, você tinha que fazer assim com a Anca. Como é que chama aquele filme? Que ele ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar. Ah, não sei, é o filme do urso. Do urso, que ele briga com o urso. Eu concordo com tudo que o Mota escreveu lá, falando que quem lá não queria mais seguir ele e tal, que deixasse de seguir. Sim. Como é que faz pra deixar de seguir ele? É @mota97 Instagram, vai lá. Calma, Mota. Olha aqui, ó. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Em nome de McDonald's. É, clássico do dia. McDonald's, todo dia aquele clássico diferente por apenas R$8 cada. E olha, segunda-feira hoje é dia de triplo crispy bacon e amanhã triplo burger bacon por apenas R$8. Aproveite! Estádio 97 na Energia 97 também vem em nome aqui de Buscapé. Falar de Buscapé aqui, meus amigos, olha só. Pra você não tomar aquele chapéu na hora de fazer suas compras pela internet, vou dar a dica pra você. Você pode sempre contar com o seu parceiro, que é o Buscapé. Pra você economizar de verdade. E é muito fácil. É só você acessar aí, agora mesmo, olha, www.buscapé.com.br, pelo seu computador ou, de repente, pelo celular. E você vai pesquisar pelo produto que tiver de olho. Aí você vai lá ter acesso a uma listagem com os diversos preços de várias lojas num lugar só. Tudo no buscapé.com.br. Pronto! Aí você compara, escolhe a melhor oferta e aproveita. É rápido, é seguro, meu amigo. Não fica perdendo tempo, não, hein? É, pra economizar de verdade, dá um busca no Buscapé, viu? Acesse agora mesmo www.buscapé.com.br. Compare e economize. É, faz assim, ó. Dá um busca. Estádio 97 na Energia 97. Vamos pra mais um ouvinte? Manda. Bora. Bora pra mais ouvintes. 3284-7097. Ouvintes ligando e participando. Mais um. Olha o Azrubão tocando aí. Era um cara sem moral. Aí. Ele é pau mandado da mulher. E? Essa e hora isso, era pra estar lá em Dubai. Vai lá, pra estar lá em Dubai. Lambe o Domênico. Mas se fosse ele apanhar da mulher. Vieira o mundo mole. É um cara muito frouxo. Isso é frouxo. Leitãozinho vai ficar com o olho roxo. Leitãozinho vai ficar com o olho roxo. Vou tirar. Não foi nem do lado, trouxe. Quem fala? Não acredito, baralho. Auim. Truco. É o Leandro, Dudu. Como? Leandro. Leandro de Itaquera. Leandro Lopes dos Santos. Tá certo, ô Leandro. E quantos anos? 30 anos, Dudu. 3.0, RG. Acho que a gente tá cansado já. Não tô preocupado, né? Não, viu? Qual assim? Não tá preocupado com o que, gente? É, porque eu tô olhando a notícia de todo mundo aqui. Ah, tá jogando ainda, velho. Tá tudo igual, velho. Aí já tá os 42 do segundo tempo, velho. Mas achando que era só o primeiro tempo, chupa aí, ó. Joga no 10. E o chefe quer matar o RG. Sensacional, RG. É nóis, velho. Esse chefe aí tá me decepcionando. Ô, RG, não aceita nada do chefe. RG, ele vai vir com uma historinha de trazer uns café pra você. Você não aceita pimenta, essas coisas. Não aceita dele. Ele deve estar sendo alimentado por alguém, né? Vieira. Isso aí é o que alimenta ele. Gente, vamos falar do time do cara. Tá certo, torce. É, o time. Coringão. Vamos falar do chefe. Ô, Leandro. Opa, e aí, mano? Beleza? Tudo bem, mano? Como é que tá aí? Como é que foi a virada do ano aí? Tranquilo? Tranquilo, vocês, mano. Muita luz aí no ano de vocês. Oh, obrigado, meu irmão. Você também. Mas você viu também a virada ou você soube da virada? RG. Eu queria dizer, é um prazer estar falando com vocês. Eu sou ouvinte desde 2001, Sombra. Primeira vez que eu não consegui não falar, meu. Uma emoção, velho. Uma emoção, nós. Isso aí, emoção é nossa, mano. Mas, ô Leandrão, por falar em Réveillon, cara, quando você tem aquela troca de ano, todo mundo começa a pedir uma série de coisas, paz, saúde, emprego, dinheiro, enfim. E você acaba até vendo aí, quando Deus dá aquele respiro, você pede alguma coisa referente ao futebol, mano. Se você tivesse que fazer um pedido naquela troca de ano aí, pra que o Corinthians, sei lá, contratasse alguém, ganhasse um título, qual seria o seu pedido aí nessa virada de ano no Réveillon do Corinthians? Pagar a marmita. Pagar a marmita é bom. Que deitado. Trazer o Daronco definitivo. Um ano parecido que foi o 2017, tá bom já, hein, meu? Você acha? Minha ambição é maior esse ano, hein? Esse ano eu quero Libertadores, irmão. Ah, sim, mano, mas Libertadores é complicado, né? Esses jogos de mata-mata, assim, né? Normalmente mano, você tem esperança mesmo, mano? Mas você já chegou a pedir pelo seu time? Ah, já, Sombra, tipo, no Mundial lá no Japão, mano. Sério? Ah, no Mundial do Japão, opa. Caramba, porque em 2012, cara, o Corinthians ele tinha uma expectativa muito, muito grande, né? Pelo aquele time que Deus foi montado tá e tudo mais. Fazer, pô. Mas é verdade, o RG. Não, tudo bem. A guerra, por exemplo, na Palestina. Por mais que Deus queira, talvez, aí colocar um stop ali, Deus. Mas você vai jogar uma pedra no outro e vai começar tudo de novo. Então não adianta, mano. Não adianta. Deus fala, cancela, vê as mãos. Então o negócio é o seguinte, ele começa a atender os pedidos do futebol, mano. Em 2012, mano. Meu Deus. Porra, é verdade. Para, mano. Não tem hora pra isso, mano. Se ele for atender os pedidos do futebol, cara. Ó, Deus abre a pasta Brasil. Tipo, no Oriente Médio, né? Meu, que não, mas o mano tá falando uma coisa, velho. No Oriente Médio. Os caras não param de brigar. Tô é lógico, mano. Não, mas ele vai abrir. Mano, ele abre a pasta Brasil. Pra parar a guerra, RG. Deus colocou o Pelé pra parar a guerra. Aquilo não serviu de nada, velho. Daqui 10 minutos começou a quebrar palma de novo. Só dando uma desviada aqui, cara. Sim, mas, quando o Deus abre lá a pasta do Brasil, ele vai assim, olha, ministra do trabalho, ela deve dinheiro porque ela foi condenada na justiça do duas trabalho. Vezes. E quem paga ainda é o dinheiro que paga o funcionário é da conta da funcionária dela. Sim. Diretor do Detran de Minas Gerais tem 120 pontos na carteira. Nossa, e diz que não sabia porque nunca recebeu a comunicação. Então, por isso que eu tô falando, abriu a pasta Brasil, negócio de time, então, deve estar lá embaixo. Aí ele vai virando a página, tem Bahia e Vitória. Para analisar. RG número 2, quando o Paulo chega lá perto de Deus, fala assim, ó, ele leva como se fosse aquele estagiário indo pro fórum, que leva aqueles processos no carrinho, ele chega assim perante Deus também, porque Paulo é Paulo não é Pedro. Estagiário, não. Paulo é diretor do céu. É, São Paulo. Então, não, é vice-presidente do céu. São Paulo não, é vice-presidente do céu. Eu coloquei como exemplo aí, porque todos eles fazem parte do staff de Cristo. É o CEO. Eles são do staff. Então o negócio é o seguinte, mano. Os caras chegam lá com aquele monte de pedido, velho, tá ligado? Parece que é a cartinha de Papai Noel, mano. Pedindo uma série de coisas. Aí ele olha assim, bate o olho e fala, putz, mano, faixa de Gaza de novo, não adianta, mano. Eu vou parar o bagulho, daqui a pouco eu jogo uma pedra lá, começa a quebrar pau de novo. Então vamos atender aqui, por exemplo, ele puxa uma cartinha do futebol. Aí tinha a minha lá, velho, falando, pô, Deus. Tamo aí, 2012, né? 2012, como é que você escreveu, Libertadores. Mano? Isso nunca vai... te pedi nada. Eu não escrevi, eu pedi. Então, inclusive, eu lá no Japão, Matinha, eu fui depois no Santuário Meiji, agradecer o Mundial. Eu também fui pra Kamakura também, que é uma cidade onde tem muitos templos budistas aí também. Deixei 50 doletas lá. Caraca, que é sempre bom. É lógico, 50 doletas, velho. Aqui no Brasil você foi agradecer em algum lugar, mano? Foi. Eu fui Aparecida, mas não pelo título. Agradecer tudo que tem acontecido na minha vida. Ah, tá. Eu fui pra Aparecida. Mas, ô Leandrão, esses reforços do Corinthians aí, os que estão mais próximos agora. O zagueiro Henrique, que é do Fluminense, assim como o Henrique Dourado, também estão muito próximos de acertar o contrato com o Coringão. São nomes que te agradam? Então, Henrique zagueiro eu não curti não, hein, mano. Eu acho ele fraco, meu. Por mais que o sistema defensivo do Corinthians é bom já há muito tempo, né? O cara que chegar ali joga. Mas eu não curti o nome dele não, meu. Ô, Leandro. Oi. Meu irmão tava falando aí de Aparecida e o ataque do Corinthians pra 2018, o ataque Aparecida do Norte. Júnior Dutra e Romero, o que você acha? Nossa, que deitada! Romero trouxe. Nossa, que deitada! Ataque Aparecida do Norte. O Marcão, é tem o Casim ainda. Romero. Romero é bom. O Casim continua? O Casim, por enquanto, ele tá lá. Por enquanto, ele vai tentar negociar. O Corinthians vai tentar empurrar ele pra alguém. Voltou. Então o Luca voltou, mano? O Luca ele foi reintegrado, RG, porque o Corinthians não colocou ele em transação nenhuma até o momento. Não conseguiu, né? Passar pra ninguém. Não conseguiu passar. Estranho. Não é que não conseguiu. Tem vários times aí do futebol brasileiro que tem interesse no Luca, inclusive o próprio Fluminense que tá querendo o Luca aí na troca do Scarpa, junto com mais dois jogadores. Nossa, mas o Luca é o Maidana do Corinthians, velho. O Luca não quis ir, né? Que estranho, hein? Agora, cara? É estranho, isso é porque o Luca, né? Oferecido aqui, oferecido ali, acaba não indo pra lugar nenhum. Né? Você acha que ele chega lá no treino, ele olha ali com o cara e ele fala, meu, por que você não gosta de mim? Mano. Não é não? Mas eles conversaram, Sombra. Tem alguma briga com cara do cara lá dentro, alguma coisa, né? Tem essas coisas, né? Oferecer pra todo mundo o jogador, pô. Ele é preterido. E o moleque fez um campeonato bom. Preterido, é. Não, mas o Carille conversou com o Luca agora nessa reintegração do jogador e parece que eles se acertaram. Se havia algum tipo de mal entendido entre ambos, parece que tá tudo resolvido agora. Se tiver amigo secreto e o Carille tirar o Luca, ele não vai pedir pra trocar, né? Não, mas pode dar aquela caixa de bombom barata, né? Ah, é verdade. Agora, se ele fizer no Corinthians o campeonato que fez na Ponte, hein? Tá bom, né, RG? E, ô Leandro, manda seu placar então, mano. Corinthians e PSV, mano, dia 7. Ah, 2-0 tá bom, né, mano? Pra começar já bem, já, né? Vou meter o pau nos holandeses ali. É. Tirar uma onda daqueles pregos que não vão pra Copa. É. Já que as mulheres holandesas são bonitas, hein, velho? Você nem gosta prefere, disso, tá holandesas aí, ou suecas? Ah, eu acho que as holandesas, hein, mano? Olha, eu acho que as suecas estão na frente, hein? Será? É que as holandesas são mais liberais, né? É, elas curtem ali dar um tapa na macaca, né? Olha, o negócio é o seguinte, ô Sombra, você que é um cara que acompanha... O Sombra que é um cara que costuma acompanhar muito os jogos de Copa do Mundo. Na sua avaliação, qual das torcidas ali se destacam mais? As holandesas ou as suecas? Ah, mano, é tudo igual, cara. Ali, pegou ali em cima, bicho. Aquele lado sai, ali, né? Ali em cima você só sai no lucro, mano. Olha, Suíça, pra Holanda, né? Suíça, Suécia, Finlândia. Finlândia. Mas tem umas alemã feia, viu? Tem mesmo, é? Ah, tem umas gorduchas lá. Alemã, você corre o risco de pegar a escada Magirus, né? É mesmo, é? Eu vejo uma alemã e lembro da Angela Merkel. É complicado. Mas tem o quê? Bunda de gaveta. Bunda de gaveta? Bunda de gaveta. Pra dentro, né? Mas é bunda de urso. É difícil, né, Europa? É difícil, um país que não tenha mulheres muito bonitas. É difícil, gente. É difícil. A Europa tem mulher muito bonita. Agora, esse negócio de bonito também é relativo, né? É. Isso vai do gosto de cada lógico, um, cada né? Um, claro, né? Tem gente que tem bom gosto, tem gente que não tem, né, mano? Quer achar a mulher europeia feia, tem mau gosto. Olha, que maldade. Tá certo. Então tá bom, Leandro. Quer falar mais alguma coisa aí, meu velho? Só isso mesmo, queria dar os parabéns aí pra vocês aí, continuem, né, nesse sucesso aí, muita luz na vida de todos vocês, seus familiares. Pode nos fazer. 18 aí, hein? Boa, velhinho. Tá cara a luz. Alô, abraço, meu. É muito bom. Baixar, hein? Tá cara, hein? Pô, fevereiro foi mais baixo. Tá bom, um abraço aí, meu valeu, velho. Valeu, tudo até mais. Fica com tchau, Deus. Tchau, tchau. Também, mano. Você está de 97 na Energia 97 em nome de McDonald's, mano. Opa, é isso aí, Dodô. McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de bater aquele papo sobre o final de semana. O que a galera fez, o que a galera deixou de fazer. E no McDonald's é dia de triplo crispy bacon. Pra você que não conhece, se liga só nessa escalação, hein? São 3 hambúrgueres, bacon crocante, queijo cheddar, cebola crispy, ketchup e mostarda. Por apenas R$8, amigão. Pra deixar tudo isso mais gostoso, peça acompanhado de McFritas e bebida. Por apenas R$19,90, hein? Fala sério, cara. Ó, 19h48 agora, fala aí, uma fome lazarenta. Nossa. Você que tá agora na Marginal Tietê, na Radial Leste, pensou nesse lanche, agora vai bom, pra hein? Cima, velho. Clássico do dia, McDonald's, hoje é dia de triplo crispy bacon, cola lá no McDonald's que você não vai se arrepender. Estádio 97 aqui na Energia 97, como é que vocês viram, porque assim, o ano passado, né? Com os olhos. Exatamente, nossa. Como vocês viram a declaração aí do técnico do Corinthians? Porque o ano passado definiram alguns jornalistas que o Corinthians era a quarta força, né? Sim. E o Carille definiu que o Santos é a quarta força. O que vocês acharam? Não, ele não definiu. Você foi agora covarde. Definiu. Tá aqui. Definiu. Sombra, o que tá escrito aqui? Carille define Santos como Sombra, leia a manchete. Qual site? Carille define Santos como quarta força. Qual calhorda? Vê Palmeiras acima dos rivais. O que tá escrito coisa aqui? Coisa de calhorda. Qual calhorda? Tá escrito Domênico aqui? Domênico Gato, não baseie-se apenas aí no título de uma manchete aí. Essa que é que eu leio? Mínimo. Ué, eu vou, se você quiser, eu tenho até a frase aqui já na íntegra do que o Carille disse. Inclusive, eu li, você acha que não prestou atenção, mas vou repetir, ó. Se liga. Não, pera só, não, só. Olha, ele disse o seguinte. Não, pera só, eu não falei que eu não li e não prestei atenção. Eu falei? Não, eu li agora. Eu li agora há pouco. É que eu acho que você devia estar fazendo alguma outra coisa aí. Mas, ó, Domênico, o que o Carille disse, deve ter sido mesmo, porque eu fui lá e dei uma raquetada no Sombra, o Sombra ficou sem graça, saiu do estúdio. Sim. Que isso. Dá uma raquetada. Ó, o Carille Domênico Gato, ele disse o seguinte: lembro que no ano passado Palmeiras e Santos estavam raquetada. À frente. Certo. São Paulo junto conosco, um degrau atrás. É, hoje não, vejo a junto, gente. Junto! Junto! Junto conosco. Mas, então, ele vinha no mesmo nível. Atrás do Palmeiras, então, ele quis dizer. Não, ele quis colocar um degrau atrás aí de Santos e Palmeiras. Ele colocou assim, ó. Lembro que no ano passado Palmeiras e Santos estavam à frente. São Paulo junto conosco. Isso foi a ou verdade. Seja, ele quis dizer que estava um degrau atrás. Corinthians e São Paulo estavam um degrau atrás dos certo. Dois. Certo. Sim. Aí ele colocou assim, ó. Hoje vejo a gente um pouco acima. São Paulo também acima. Mas pelas contratações, coloca o Palmeiras à frente de todos. Corinthians e São Paulo bem parecidos ali, como se fosse um segundo lugar. E o Santos um pouco abaixo. Então o Santos é o quarto. Definiu o Santos como quarta força, mano. Mas ele coloca assim, ó, trouxe um excelente treinador, mas perdeu nomes como Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Zeca. Sim, então, ele colocou, ele definiu o Santos como quarta força. Então, mas qual que é o problema disso? Eu acho o seguinte, essa declaração dele... Não, mas o ano passado falaram de forma pejorativa por isso. Essa vocês mesmo falavam. Essa declaração dele... Ele tira um pouco, ele tira completamente o foco das perdas que o Corinthians teve e que tem a mesma dificuldade do Santos em repor. E outra, que se faça a profecia do Carilli, velho. O Corinthians foi considerado a quarta força e ganhou dois títulos. Então, que torcida se faça... vai xingar ele na Vila Belmiro, o RG? Ah, acho que não. Seria bobagem. Mas ele chamou vocês de quarta força. Ah, mas isso é bobagem. Ah, mas para. Chega. Pô. Quando o cara chega lá, o RG, taca a dentadura, velho. Não dá boi, não. Não dá boi, não. É, não. Isso é bobagem. Lá joga privada, né? Joga privada. É. Lembra? Vocês acham bobagem? O cara joga. Quarta força, terceira força. Ele tá. Gente, bobeira, Domênica. Não é bobagem. Não, ficar nervoso com isso é bobagem. É, eu acho que é bobagem. Você não vai perder, imagina, perder esportivo. O cara chegar... É porque não é o seu que está sendo julgado de quarta força. Tá tentando polemizar. É desagradável você ser considerado quarta força. Perder a esportiva. Vê, o Mano ficou magoado mesmo ano passado inteiro. O problema é que pode ter um grande fundo de verdade nisso. Esse que você ficou chateado porque ele colocou o São Paulo como terceira força? Não, mas eu sou ciente da fraqueza ele do meu colocou, time. Ele colocou o Corinthians e São Paulo como segunda força juntos. Então, tá primeiro o Palmeiras, segundo o Palmeiras, São Paulo e Santos. Terceiro não tem ninguém, quarto com o Santos. É, o ano passado. O ano passado? É, o ano passado. Ele colocou como terceira força. Não, ele botou junto. Ele colocou junto com o Corinthians. Junto com o Corinthians. Ah, mas o Corinthians... Mas tá certo, mas era. Colocou assim, como se fosse segunda força os dois juntos. Mas foi, e a primeira era o Palmeiras e Santos pra ele, né? Mas foi. Né? Mas foi. O Santos é o 4/4. E mais ou menos foi, né, RG? É que o Corinthians acabou se destacando, né? Não, mas essa coisa de quarta força até o ano passado foi pra tirar mais uma onda mesmo. Tirar um sarro, né? É, imagina. É. Como é que você vai julgar aqui? E a quarta força ganhou Santos tudo. Não dá nem pra tirar sarro. Pô, aí a quarta força ganhou tudo. A hora que a bola rolar, nós vamos ver. É. Não dá pra falar. Tirar sarro do chefe do. Então, vocês acham que o Santos vai ser campeão brasileiro? Não. Eu não acho que o Santos vai ser campeão brasileiro. Você é o cara que bota lá na frente. Você é que. Né? Que se garante. Diz que o Palmeiras não vai ganhar. Eu acho que o Palmeiras vai ficar na frente. Eu acho. E o Santos vai ganhar o brasileiro? Não, não ganha. Não vai ganhar. Não, com esse time que tá aí. Se tivesse que fazer hoje a cápsula do tempo, você ia colocar o Santos como campeão? Mas eu ia. Não, mas eu não tô negando. Só o RG que ia colocar. Lógico. É lógico. Obrigação. Só o RG. Vou colocar sempre. E aí ia perder no jogo. Exatamente. Mas eu acho que você vê como tá o Dodô. Hoje é jogo, seu louco. Ia perder na cápsula do tempo. Mas a cápsula do tempo não é pra você colocar o teu time. É lógico que é. Você tentar fazer ponto. Primeiro lugar, obrigado. Tá bom, então eu pergunto. Quantas vezes eu ganhei a cápsula do tempo? Nunca. Não sei. Nunca o cacete, nunca. Nunca. É que nunca. Você é nunca. É, tá bom, nunca. Até porque você fez a cápsula do tempo quando você tava lá atrás, a gente não tinha nem nascido, né? Essas você aí... previu, né? Oh, você viu a estreia da cápsula do tempo? Gauchinha, você tá chegando agora no estádio. Calma, RG, calma. Você é agressividade. Calma o cacete. Você tá não parece, mas o negócio da quarta força mexeu. Viu? Mexeu porque, ó, o Mano, ano passado... Nervosinho, ele ficou nervosinho depois. Ficou nervosinho. Aí, quarta força, quando ficou campeão. E falou, tá aí, e falou que aí, chupa todo antigo. Mundo. E falou que quando chegasse o Jadson, deixaria de ser a quarta força. Ah, então o Mano também ficou. Então, sem brincadeira, eu vou responder. Tá bom. Mil vezes quarta força num campeonato. O que eu não vou querer ser nunca é as últimas forças. Pô, para, vocês estão loucos. Baixado, não, mas o cara que falou que vocês é o 4. Se você colocar, 4, então hoje, pô, vamos lá. Porra, você tá louco. Isso, velho. Eu quero que os senhores... Ô, juiz, cadê o cartão? Vamos lá. Então, quem é hoje considerado lá no... Vamos lá, vocês vamos colocar a prateleira, tá? Prateleira. Não vou pôr força. Quem é a primeira força? Quem é a primeira prateleira do futebol brasileiro? Palmeiras, Flamengo... Por elenco? Por elenco é Palmeiras. Só Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras é o eu acho que por elenco é só o Palmeiras. Depois vem quem? E não há outra partilha. O Flamengo. O Flamengo é muito forte. Até Cruzeiro. Cruzeiro também vem Cruzeiro também. Tá Cruzeiro. Grêmio não. Não, Grêmio porque... Não. Perdeu jogadores? Acho que não. Eu acho que é a terceira prateleira o Grêmio. Terceira prateleira? É. Ao lado de quem? Aí eu acho que... Tem o São Paulo, Santos, Corinthians. Cadê? São Paulo, Corinthians. Tudo nessa prateleira do Grêmio? É. Eu acho que sim. E o Inter? Mas gente, o Inter não tem prateleira, né, Domênico? O Inter fica no chão, só do lado do tênis. Mas é muito ali, ó. Eles não têm prateleira. O Grêmio, se mantiver o time, perdeu o Edilson. Não vai mudar nada. Não vai mudar. E perdeu o Fernandinho. Se ele mantém os jogadores, ele fica pelo menos na segunda prateleira. O Santos, o Grêmio, eu acho também. Mas eu acho que depende do centroavante mais contratado. Mas mesmo com a contratação do Paulo Miranda, tá mas, na segunda Sombra, prateleira. Você coloca o Grêmio ao lado do Flamengo? E vocês colocaram aí o Palmeiras sozinho. Não, gente, não dá pra desprezar os caras que foram campeão Grêmio, Flamengo. Não, não é isso. Não estamos, nós estamos falando mais contra, nem do título. E o Atlético Mineiro? Mas o Atlético Mineiro tá se reformulando, né? Ele perdeu o Fred. Mas tem vários jogadores. O Robinho foi embora. Gente, é que colocou um monte de jogador lá do Palmeiras. Então, filial do Palmeiras. Sabe o que muda no caso do Grêmio? Por exemplo, assim, ó. No Grêmio, cara, se for embora Luan e Arthur... Aí ferrou. Ferrou. Entendeu? Se não for embora, aí eu acho que fica lá em cima, entendeu? Tá certo. Ah, mas essa prateleira poderia ser a mesma do ano passado, não é isso? É. É igual. Pois é. E Palmeiras era qual a prateleira no ano passado, o Grêmio? Também acho que tava... Era segunda ou terceira? Era segunda ou terceira. Campeão da Copa do Brasil. É que eu não canso de ganhar título, entendeu, Domingo? É um atrás do outro. E esse ano nós vamos pro Tetra. Tetra de quê? Libertadores. Por isso que eu tô falando, não dá pra fazer esse jogo. Calma, calma. Agora não, né? Chega, né? Já ganharam esse ano. Será? Não dá pra cravar a onda. Renato Gaúcho não fecha o Campeonato Gaúcho. Para. Não dá pra cravar. Por isso que não dá pra cravar. O ano passado você apostaria todas as fichas, pelo menos 90%, no Palmeiras. Mas o que não? Ninguém tá cravando isso. O pessoal tá considerando a força de acordo com ele que tem disponível no momento. Isso. Então, se o Santos contrata. Então, se o Santos contrata alguns jogadores que fortaleçam o elenco, amanhã fala assim: não é mais quarta força, agora tem que ir parado com os outros. Ou não, não pode contratar ninguém. E de repente pode não contratar ninguém, subirem dois garotos da base e na prática. Acabar sendo um time muito mais objetivo, um time muito como mais vencedor. Como o Corinthians fez. Hã? Como o Corinthians fez, que foi tido como a quarta força. Mas enquanto não joga, a gente só pode, só pode avaliar. Ou pode ser que é o próprio Flamengo que você falou ano passado, RG. Contratou um monte de cara, não ganha nada. Se no futebol a gente não tiver como ficar julgando as coisas, não tem graça. É lógico, mas é por isso que eu tô falando, pedindo pra vocês. Até porque nós somos torcedor. Exatamente. Não estamos nem aí. Vocês colocam Santos, colocam nas prateleiras os times. O Santos está na mesma prateleira que o Vasco? Eu acho que tá acima. Não, o Vasco tá depois da de meia, né, Domingos? Não sei, eu tô perguntando pra vocês. Eu sou o cara que eu tô perguntando. Santos, Fluminense, Fluminense, Vasco, Botafogo tá na mesma prateleira que o Vasco? Ou tá abaixo? Não, Botafogo acho que tá com o Vasco. Fluminense, Fluminense, Botafogo e Vasco tá abaixo. Na mesma prateleira. É, eu também acho. Estão abaixo. Mesma prateleira? Até mesma prateleira. Eu acho um pouquinho acima, no mano. O Fluminense pode ficar pior que o Vasco, hein? É, perdendo esses atletas aí que estão perdendo, né? Ô, mano. Sim. Gilberto ou Henrique Dourado? Olha, Sombra, pela última lembrança que eu tive aí do Henrique Dourado, eu apostaria agora no Henrique Dourado, mas o Gilberto é um jogador que eu já recomendei pro Corinthians também. É que teve aquele desgaste todo na época lá, o Andrés ainda era o presidente do Corinthians, quando o Corinthians tentou contratar o Gilberto aí do Santa Cruz. E acabou indo pro Inter. Então aí rolou aquele quiprocó, o Andrés ficou pé da vida, enfim. Eu acho que com o Andrés aí no comando do Corinthians, o Gilberto não jogaria. Mas eu acho ele muito bom. O cara é goleador, cara. E agora, tá, né, Domênico, fala esse aí. Negócio do Henrique Dourado indo pro Corinthians, né? A possibilidade. A possibilidade de fechar, agora pensa que ele bate muito bem pênalti, né? Não erra pênalti. Não erra pênalti. A chance dele passar o Pelé esse ano, então, pelo Corinthians é jogando enorme. Pelo cara que faz gol de pênalti. É enorme. Agora, a chance dele fazer 1000 gols... Nossa. Mas não tem mais não, Vieira. Agora tem árbitro de vídeo. Quero ver arrumar tudo. Será? Mas, ô Sombra... Vamos falar do Rivelino Soccer? É isso aí, o Rivelino Soccer Camp é um programa muito legal de treinamento e desenvolvimento técnico e tático do Rivelino. É a segunda edição, vai acontecer de 22 a 26 de janeiro, das 9 da manhã às 5 da tarde. Então, se você tem uma garotada em casa entre 5 e 15 anos, essa é a faixa etária que você pode inscrever os garotos, tá bom? De 22 a 26 de janeiro é o segundo. atendimento@rivelino.com.br, sendo que esse Rivelino é com dois L's, tá bom? O centro de treinamento do Rivelino fica ali ao lado do Shopping Murumbi, bacana demais, é bem grande, espaçoso, baita estrutura E é bacana, porque você vai ter pelo menos aí uma semaninha aí que você tem onde colocar os seus filhos, né? Lógico, porque imagina as crianças em casa. Que o RG, por exemplo, tem pavor de criança. Né? E ele odeia, nas né? Quando os filhos dele chegam em casa, seu Cacá, viemos trazer os netinhos pra vocês. Nossa, ele olha com aquele Cacá? Olhar nossa. De ódio. Ele fala, eu amo meus netos, de longe. É, quem é Cacá? De longe. Enche o saco. É Cacá de Carlos. Ah, Cacá. Quando você tá ali comendo seu amendoim, tomando cervejinha, e elas começam a passar a ver a televisão. E aí, RG? Aí é tapa, né, velho? Não! Mas aquele tapa na nuca, assim? É o pesco-tapa, né? Pesco-tapa. Mas você já tem neto de 5 anos? Dá um bota aí pra ver como que é. Tem uma de 5, tem. Tem neto de 5, então? Seu neto de 5 pode fazer o Ribeirinho Soccer Camp. Netinha de 5. Netinha de 5, tá bom. Será que o Marcão pode? Tá certo. É isso aí. Ah, eu dou uma ombrada no moleque que joguei na parede. Estamos chegando no final da edição do Estádio Antes. Posso mandar um abraço rapidinho aqui, Dudu? Manda. Patatinha palmeirense, um beijo. Rodrigo. Tá pegando. Rafael São Paulino, fiscal do busão da Vergueiro. Ele mandou um beijo, Patatinha palmeirense, fazendo helicóptero aqui, ambulando. É o que sobrou do casamento? Não. Casamento de Olho Oliveira tava com. Então, falando de casamento, eu vou mandar um beijo pro Everton Guimarães. Everton Guimarães, um grande repórter. Vamos trazer ele aí, boa. Parceiraço. Vai vir aqui. Mandar um agradecimento, um abraço para as pessoas, para o pessoal, os médicos, lá, enfermeiros do Hospital São Luís, ali da Avenida Santo Amaro. Boa. Pessoal aí da madrugada. Todo mundo ouve Estádio 97. É verdade, os caras são sempre bons aí. Falar em todo mundo ouve. No Santa Catarina também. Um abraço também para toda a galera que eu tive a oportunidade de conhecer no navio e que curte pra caramba o Estádio 97. Boa. Bom, RG, obrigado, meus amigos. Um abraço. O navio era tão ruim que você virou o Reclame Aqui do navio? É, então, pessoal, eu falava pro pessoal, aqui eu não sou o RG, não tem nada a ver. Mas, gente. Próxima vez, velho, viaja no MSC. Só MSC. Boa. Era exatamente o que eu dizia e recomendava pra galera. Valeu, em comparação, né, velho? Final do estádio, amanhã tem mais, 5:30 da tarde, tchau. Estádio 97. Obrigado a todo mundo que participou. Primeiro programa do ano, não é verdade? Sempre em nome de Clássico do Dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira, hoje, meus amigos, é dia de triplo Crispy Bacon. E amanhã, triplo Burger Bacon por apenas R$8. Aproveite! Na sequência vem aí o Night Sessions na Energia 97. Amanhã, 5:30 de volta, o Estádio 97. Valeu, um abraço, tchau! Valeu. Tchau! Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Energia After Club. Lançamentos. Sucessos. E informações da Dance Music. Energia After Club no ar, trazendo os lançamentos da Dance Music Mundial. Energia After Club. Segundas, terças e quintas, às 10 da noite. A energia que te move no fim de noite. Energia 97. Quarta-feira, dia de clássico. A estrela do time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e correr pro abraço. McDonald's, todos os dias um clássico por R$8 cada. Aproveite! Ouviu novidade? Rio Energia 97. Único camarotes corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Vem aí, o segundo Rivelino Soccer Camp, o melhor programa de desenvolvimento técnico e tático aplicado ao futebol. De 22 a 26 de janeiro para jovens de 5 a 15 anos. Aprenda com quem conhece. Segundo Rivelino Soccer Camp. Informações 5183-8007. 5183-8007. Já curtiu hoje? Hoje. facebook.com/energia97fm. Então você viu essa notícia aqui? Tem um novo Fies agora. É, eu vi que ia mudar. Ó, aqui diz assim, o Fies cresceu, em 2018 serão mais de 300 mil vagas divididas em três modalidades. Ah, olha só aqui, ó. e serão 100 mil vagas a juros zero para quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos. Juros zero? Sério? Tô falando, olha aqui. O novo FIES é mais um programa que muda a educação para melhor. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e Progresso. Energia 97 apresenta... Quê? Você não sabe? Gustavo. Fala, Zé. Acabei de ver um negócio aqui que eu preciso te contar. Ah, manda, meu querido. A gente achando que nós somos o bicho bom do planeta. Ah, nós somos seres humanos, temos 7 bilhões alguma coisa de espécimes, blá blá blá. Onde você quer chegar com isso? Você sabia que existem cerca de 19 bilhões de galinhas no mundo? Chicken Nuggets! Isso é quase 3 vezes a mais do que nós. Open de Chicken Nuggets! Se elas se organizarem direitinho... José Constantino, que impróprio. Elas têm uma proporção de 3 pra 1, bem otimista pra acabar com a gente. Ah, pronto, dos criadores de Apocalipse Zumbi, agora tem Apocalipse Galinhesco. Cara, imagina na melhor pegada foca das galinhas, assim. Ou então como acontecia no Zelda, quando você batia muito nas galinhas, né? Nossa, sim, você batia muito nelas no jogo, aí todas as galinhas da vila vinham te arregaçar na porrada. Era impossível bater nelas depois. Mas cara, relaxa, a gente tem uma arma secreta contra elas. Quem? Coronel Sanders do KFC. Sim, eles têm um cara que sabe como lutar contra a galinha, esse cara. É, mas aí, se você curte umas curiosidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente interessantes, é só ficar ligado que a gente tá sempre por aqui. Meu nome é Coronel Fávaro. Eu sou o Zé Constantino e nós somos do Cê Não Sabe. Dale do Coronel Sanders. Mas calma, será que ele não poderia ser o motivo da rebelião dessas... Ah, não! Energia 97 apresentou... Ah, já sei! O quê? Cê não sabe? Energia 97. A energia que te move começa agora na energia. Night sessions. House music. House music. O fino da house music. House is a feeling. Night sessions. E a gente começa o Night Sessions dessa segunda-feira com ele, Leonardo Ruas. Daqui até às 10 da noite, house music de qualidade pra você. Night sessions. something missing in the way we feel. And I have noticed in myself that I can't let it go. Wanna make a difference and believe in what we're gonna show. Gotta understand how things could be this way. You make a difference in a different way. And I've been feeling like you show your love for me so easily. Now I know how we could be forever caught in time. When it comes to love, then we gon' seize the day. Never knew that we could ever be this way. Cause I've been searching deep within and out of every door. Now I know this feeling, I won't ever let you down, no. Just give me something, I can feel it in my soul. When it comes to loving you, I lose my self-control. Always knew that this was it and you're gonna be the last. Now we see the future coming, we can't forget the past. Looking back, I know we've had to get on true. When it really mattered, it was there for me and you. Now our world is changing, we got to see what we're gonna do. I know you're here for me and I will always want you in my soul. I want you in my soul, said I want you in my soul. Love to me is gold, your love to me is gold. Your love to me is gold, thing I can't control. This thing I can't control, this thing I can't control. We can't let it go. Just looking back on all the things we've done. And I have noticed in myself I could've changed it all. Gonna make a difference in believing what we all show. Gotta stand alone and try to lead the way. I make my feelings known in every day. And I've been seeing how you make your peace but then so easily. Now I know the love will be forever caught in time. When it comes to changing, I'm gonna be that one. Don't have regrets for all the things I've done. And I'm believing deep within the core of every soul. Now I know the reason you won't ever let me down, no. Just give me something, I can feel it in my soul. When it comes to loving you, I lose my self-control. Always knew that this was it and you gon' see the future come when we can't get back. Go back and always back to get on true. But it really mattered, it was there for me and you. Now our world is changing, we got to see what we're gonna do. I know you're here for me and I will always want you in my soul. I want you in my soul, said I want you in my soul. Your love to me is gold, your love to me is gold. Your love to me is gold, thing I can't control. This thing I can't control, this thing I can't. Let this feeling go, won't let the feeling go, won't let the feeling go. Want you in my soul, I want you in my soul, said I want you in my soul. Love to me is gold, love to me is gold, your love to me is gold. Thing I can't control, this thing I can't control, this thing I can't control. Let this feeling go, won't let the feeling go, won't let the feeling go. Want you in my soul. sitting in my car, finding my way through the bumps in the road. The unexpected things, things I cannot change. Like the wind, I turn to you. What can I do? So in love with you. You are the rhythm in my groove. My only love is true. Everywhere I turn, every which way I move, I turn to you. You are the one, my one true. Sessions. Thank you. Understand that you